Muito boa noite. Hoje é dia 26 de janeiro. Não, puta. 26 de novembro, pô. Esqueci. Muito boa noite. Hoje é dia 26 de novembro de 2022. Eu sou o seu host, o tal do Gokurilin. E eu sou o seu co-host, o tal do Majin Vegeta. Essa é a revista semanal do Amigo Pecuarista. Só que aconteceu alguma coisa estranha, porque a última vez que nós gravamos foi no ano passado. E creio que já passou mais de uma semana, cara. O que aconteceu aí? Não sei, cara. Sei que quem marca pra gravar é você. Se tá faltando revista semanal, porque o vagabundo aí não quis gravar. Tivemos uma coisa boa que saiu nesse período sem revista semanal: um EAE, nosso nome que nós criamos em nossa própria cabeça e registramos. EAE, hashtag Agora é número 1. oficial. E foi um Se sucesso vocês. absoluto, cara. Cara, se por acaso vocês acharem algum vídeo no YouTube com esse nome de EAE, por mais que seja, sei lá, tipo 2012, 2013, manda pra Avisa a gente gente. vai denunciar. É a nossa marca registrada agora. A gente foi lá no cartório presencialmente registrar o EAE. Tanto o EAE quanto o EAE hashtag número 1. Principalmente esse, que é. A gente vai investir mais na marca aí. Agora a gente tem que trabalhar pra registrar o nosso bordão novo, né? Aquele muito bem, senhoras e senhores. Senão alguém vai roubar. Puta, Começar o foda que na internet podcast os falando. caras são muito ladrão, né? Tipo, eles acham É. que a turma não vai descobrir. Tá. Ficar esperto nisso. E muito bem, tivemos o EAE hashtag número 1 nesse meio tempo. Foi um sucesso absoluto. Gordão Lanches já é o ídolo do brasileiro de bem. E muito bom, cara. Teve um comentário que eu fiquei feliz de ler, que o cara comentou assim, tipo: conseguiram deixar uma leitura de e-mails legal. Ah, eu vi isso aí. Falei, puto, o cara Mas, odiava a leitura cara, de e-mails sabe o e que é? gostou Não da é a história. gente que deixou a leitura de e-mail legal. Eu acho que os e-mails que foram bons, sabe? Porque normalmente, quando você vai ler a leitura de e-mail, por exemplo, eu ouço muito Sociedade Primitiva. E, tipo, não é culpa do Hernani. Os e-mails são muito ruins, cara. É sempre e-mail de, ah, Hernani, eu sou beta, me ajuda. Hernani, a menina não me Minha vida acha nada dá bonita, certo. sabe? É, porra, cara, chato pra caralho, ninguém aguenta. E quem se fode no final é o Hernani, porque é o nome do programa dele que ganha a fama de ser ruim. Eu sei Se que você muita gente colocar. gosta, mas, cara, leitura de e-mail do Hernani é triste, cara. Sei lá. Tipo, é muito ruim. Não por culpa dele, porque o Hernani é um ótimo comunicador, mas por culpa Público, de exato. quem manda os e-mails, cara. Os caras são muito abobados, tô maluco. Se você colocar a Yasmin Assine pra ler o e-mail do Gordão Lanches, vai ficar bom, vai render. Simplesmente Pode colocar qualquer um. o melhor material possível. Não tinha como não ser top. O fato é que começamos muito bem, então a chance do segundo decepcionar todo mundo é gigantesca. Vamos lá, você lembra de cabeça alguns e-mails pra fazer o nosso top 3 e-mails? O e-mail do Gordão Lanches foi muito bom. O e-mail do cara Não, que calma, falou calma, que calma, ele passou no calma, calma, calma. médico e descobriu que ele tinha um monte de problema de saúde, problema de Calma aí, porra, coluna e mas que é ele pra não podia fazer exercício. fazer o ranking, não é pra. Vamos lá, Não, top 1. fazer Qual o foi o top. top O 1? primeiro seria Top 1. Gordão Lanches. Ah, top Eu 2. gostei do Gordão Lanches, cara, que, tipo, tem apelidos que você herda. Tipo, aqui em São Paulo, a turma, como São Paulo é um lugar cheio de jovens dinâmicos, me chamam de Will. Will. Então, Will é um apelido que eu herdei. Tipo, eu chamo William, a turma fala, Will, é Will, vamos pra lugar, Will. Eu não tive um mérito nisso, tá ligado? Mas tem alguns sobrenomes que você merece eles. Tipo, eu conheci um cara na época que eu jogava futebol americano, que o apelido dele era Sexta-feira. Eu falei, cara, o que o cara fez na vida dele pra poder Para ser ser chamado de Sexta-feira? sexta-feira. Tá ligado? O que ele fez? Por onde ele andou pra ele ter esse apelido? Gordão Lanches é isso, cara. Tipo, quando você é criança, você é gordinho. Ah, gordinho, toda sala tem um gordinho, ó, gordinho ali, gordinho. Aí quando você já tá ali na idade de ensino médio, você continua obeso, aí você vira gordão. Agora, quando você evolui isso, você vira o Gordão Lanches, pô, cara, apenas o Casimiro brasileiro, não tem O explicação cara pra isso. devia chegar na sala todo dia com um pacotinho de Doritos, uma Coca-Cola, um biscoito. Aí eles associaram, ele é o gordão e ele traz lanche pra escola, então é o gordão lanches. O cara fez a transição, ele fez a evolução do igual o Pikachu, Do tá ligado? gordão. De gordão pra gordão O cara lanches. atingiu um Foi novo além. espectro de gordão. E o Ubermensch, ele é o Uber gordão. Tá além disso. Então pra Uberfet. mim o primeiro é gordão lanches. Calma aí, o meu top 3 é o primeiro de todos. Por causa do efeito que teve, foi o do cara que tinha oito pinos na coluna e literalmente refutou a ciência. Esse aí foi o top Refutou a 1. medicina brasileira. Exatamente. O top 2 seria o Gordon Lanches, o top 3 é o cara que sofreu macumba e virou viado. Isso é muito bom também. Do nada, tenho certeza que foi. Só pode ser uma macumba, não tem outra explicação pra eu chupar pau. Sabe o melhor disso, cara? É porque ele escreveu o e-mail, tipo, você vê no e-mail que o cara realmente tá precisando de uma ajuda. Tipo, ele quer que alguém fale pra ele, ó, tá tudo bem. Aí eu postei isso daí, e aí ele comentou no vídeo, começaram a usar, caralho, esse cara aí, esse papinho aí de macumba. Aí ele respondeu lá no grupo do Parabela e falou, kkk, caíram no meu bait. Cara, tá bom, tentando fugir. Assim, ouvinte, a gente sabe, entre aspas, que é bait, sabe? Mas assim, se por acaso você estiver precisando, vai lá no canal que chama Spook House pra ele fazer uma limpeza da sua casa, pra você parar de chupar pinto, parar de gostar de pinto e tal. Claro que é bait, mas, né? Mas é assim, bait, caso calma, é não bait. A seja. gente sabe que é bait, cara. A gente sabe que você não é viado. Mas se você quiser, o Spook House resolve seu problema aí de chupar pau e tal. Ai, cara. Enfim, bora começar essa semana sem bobajada agora. Bora. Tivemos duas coisas importantes nesse último mês. Primeiro, São Paulo fez aniversário. São Paulo, também conhecida como único estado que presta no Brasil, ao lado de Minas Gerais. Ah, já ia te xingar, já ia te chamar de filho da puta. São Paulo e Minas Gerais é a união sinistra, cara. Todo o resto são estados cringe gays. Ou cringe, os que estão pra cima da gente, ou gays, os que estão pra baixo da gente. São Paulo e Minas é tipo o Willy Raj, cara. Não tem como bater de frente. União sinistríssima. E São Paulo fez aniversário, grande momento. E eu sobrevivi a um atentado no mercado, cara. Grande momento também. Você falou disso no grupo, não viu, não? Não, não falei porque eu queria contar aqui pra turma. Caralho, Director's Cut aqui. No final do ano eu tava em casa sozinho, minha noiva veio pra cá. E aí, quando meus pais iam voltar de viagem, a gente pensou, ah, bora fazer um almoço top, que eles vão chegar de viagem, vão ter dirigido horas, então fazer um almoço legal. E aí eu fui no mercado aqui perto de casa pra comprar frango, comprar coisa pra fazer frango empanado. Tava lá tranquilo no mercado. Tava pelo menos, cara, uns 42 graus de sensação térmica. Tava muito calor, final de ano aqui em São Paulo. Muito absurdo. E aí esse mercado que eu fui é um mercado de interior, sabe? Então não tem ar-condicionado. Não é aquele mercado que você anda e é tudo climatizado. Tipo, tá, mas peraí, isso aí aconteceu quando? Ano passado? Tipo, dia 30 de dezembro. Porra, só agora você tá falando? Puta que pariu. Porque a gente não gravou depois, pô. A gente gravou o leitura de... O EAE não cabia. Eu tava lá no mercado, um puta calor, cara, calor assim, absurdo. Tava tão calor que assim, a maioria dos caras que tava no mercado começaram a tirar a camisa e ficar sem camisa. Deixar a camisa assim no ombro, porque não dava, tava muito calor. Todo mundo pingando, tipo, tava pingando de suor. E aí tô lá na fila esperando, tinha tipo dois caixas abertos, porque era véspera de final de ano, então dois caixas abertos. Tinham pelo menos umas 15 pessoas na minha frente, eu fiquei uma hora na fila. E quando eu tava lá esperando com o meu frango e do outro lado os frios e a farofa pra fazer o almoço, passa do meu lado um vulto que é muito maior do que eu. E, tipo, eu tenho quase 2 metros de altura. Era alguém de pelo menos 2,5, 2,6. E não é normal ver isso, cara. Tipo, eu fiquei, cara, que porra é essa? Qual a altura desse cara? E aí eu olhei assim rapidão, tomei um susto. Quando eu vejo um cara todo de preto, tipo, inteiro roupa de preto. Um cabelo grande, cabelo de black metal, parecendo o Bones. E aí ele anda até o final do corredor. Eu fiquei, cara, por que esse cara tá todo de preto nesse calor absurdo? E aí quando ele vira, eu vejo o outfit dele. O outfit dele é o seguinte... Ele tava usando coturno, tava usando uma calça militar, tipo aquela calça que o Raj usa no treino, aquela calça da Nita, calça militar escura. Aí ele tava com uma blusa e, tipo, embaixo da blusa, uma camisa de manga longa. Então, na camisa de manga longa, dava pra ver um E-over, de Game Over, que tava escrito na manga da camisa grandão. E essa blusa que ele tava com a manga um pouco menor, mas, tipo, era uma camisa e uma blusa por cima, completamente. E aí, na cabeça, máscara, tava todo mundo usando máscara. E um boné com uma coisa escrito pequeno em branco. Eu olhei isso e falei, cara, esse cara vai simplesmente sacar uma Uzi e atirar na turma. Tipo, já era, já morri aqui, que merda. E aí eu fiquei olhando assim, aí o cara virou. Tipo, ele foi andando até o final do corredor, virou. E ficou olhando pra frente, e eu tipo, de frente pra ele. Eu pensei, eu tenho duas opções, ou eu tento fazer algo, tipo, eu vou pra cima do cara. Mas se ele for só um cidadão normal, eu vou ser o maluco da história. Ou espero e torço pro primeiro tiro não acertar em mim. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você ficou de frente pra ele no corredor e ele, tipo, um olhando pro outro, é isso? Não olhando pro outro, tipo, tava na fila, olhando reto, e ele foi até o final do corredor e virou. Então, tipo, a gente se olhou ali meio segundo, mas ele tava olhando pra frente, tipo, oposto a mim, entendeu? Ah, tá, tava entendi, olhando direto pra mim. Só que eu vi a roupa do cara e falei, já era, cara, morri. Eu vou morrer na fila do mercado, que merda. Eu vou morrer segurando um quilo de frango na mão. Péssimo jeito de morrer. Um quilo de frango, realmente preocupado parou. Com isso. E aí esse cara veio andando na minha direção, tipo, não na minha direção, ele veio andando no sentido que eu tava. Andando devagar. E eu fiquei, puta, cara, eu vou morrer aqui. Que merda, eu vou morrer aqui. E o cara todo de preto, um calor absurdo. Ninguém prestou atenção nele, porque tava, tipo, o mercado lotado, mas eu tava dizendo, eu falei, cara, já acabou, acabou. Que merda. E aí o cara veio andando. E aí ele parou, tipo, na minha frente, a 10 centímetros de mim, e tinha uma véia que ela tava no celular jogando Candy Crush. E aí ele encostou nessa véia, tipo, tocou assim no braço dela, e a véia nem ligou, porque ela tava jogando Candy Crush. Aí, em meio segundo, eu pensei, tá bom, esse cara tá procurando um motivo pra atirar em alguém, e essa véia não olhou pra ele. Ele acabou de achar o motivo que ele queria. E aí, ele tocou na véia, a véia não olhou. Aí ele tocou de novo, aí a véia olhou pra ele assim, ele falou, fez assim com a mãozinha assim pra ela sair, e o cara é gigantesco, magrelaço, completamente magrelo, mas gigantesco, de altura. Fez assim com a mãozinha, ela saiu, ele esticou a mão, pegou um suco Tang de uva e saiu andando. E foi isso, acabou aí. Sobrevivi a um atentado no mercado, cara, por pouco. Vai tomar no seu cu, clickbaiter do caralho, cara. Pensei que o cara... Pensei que eu ia ter sacado uma faca, tentado matar alguém, tentado matar um funcionário. Ah não, o cara só pegou um suco Tang e foi embora, esse é a porra do atentado. Foi um cara todo de preto, com roupa militar e camisa game over. Não é também. Se fosse, ó, só faltou, se fosse máscara de caveira, aí você estaria morto, você não estaria aqui pra contar a história, não. Aí eu com certeza teria falecido já, por pouco, deu pra sobreviver. Agora, mais uma última coisa. Descobri essas dias antes de gravar, não, horas antes de gravar isso aqui, que a música popular é literalmente uma mentira. Eu vou só lançar a Red Bull pra galera agora. Você sabe quem é Camila Fialho, uma empresária? Graças a Deus eu não faço a menor ideia. Então, Camila Fialho, ela é uma empresária muito famosa, muito foda de música pop. Tipo, ela é empresária que lançou o Naldo Bene, que lançou o MC Sapão. No início da carreira dele, depois foi pra Anitta, pra todas as mulheres que fazem sucesso, Luísa Sonza, todas elas, são, é a Camila Fialho que empresaria. E a empresa que eu trabalho, normalmente como é uma empresa de marketing, nós temos em períodos sazonais um fluxo muito grande de um tipo de cliente. Então, tá chegando o Dia das Mães, vê um monte de floricultura. Quero fazer campanha de flor, vender flor na minha cidade e tal, natural. Quando tá chegando o carnaval, você tem muita banda, muito cara que chega e fala, ó, quero fazer... uma propaganda do meu vídeo do YouTube. Eu tenho R$500, dá pra fazer? E aí você vai lá e vende a campanha pro cara, anuncia o vídeo dele. Porque, na cabeça do cara, se ele conseguir emplacar um hit de carnaval, ele vai ficar milionário. Tipo, o resto da vida dele vai lucrar aquilo e vai precisar trabalhar nunca mais. Vai dar muito, muito bom. E aí eu tava lá fazendo as campanhas de um cara que faz um bloco de carnaval em Pernambuco e tem R$200 pra fazer uma campanha. Fazendo isso normal. Eles perceberam que tinha uma demanda muito grande, eles, a empresa, e chamaram um maluco que trabalha com a Camila Fialho, que faz marketing especificamente pra música, pra banda. E esse cara veio fazer um negócio que eles chamam, acho um termo mongol, mas chamam de fazer um talk time, que é você conversar com o cara, uma reunião, basicamente, e fazer pergunta de, pô, como faz isso aqui, cara? Se o cara chega e ele faz trap, a gente anuncia pro público de trap ou pro público de rap, esse tipo de pergunta. E aí o cara foi dando umas dicas de marketing, foi explicando como fazia, como escolher o público, como fazer segmentação, se idade é importante ou não. E aí no final todo mundo tava tipo, beleza, agora vamos perguntar a turma lá, né, como foi trabalhar com os artistas que estouraram muito. E começaram, Anitta, como vocês vendiam o show dela, como funcionava isso? E o cara começou a contar como funciona o showbiz brasileiro, cara. E é simplesmente aquele negócio que a turma fala de, ah, hoje a música ela é toda comprada, os artistas, eles não são artistas de verdade, são produtos. Cara, é literalmente isso, tipo, ele usava uns termos, ele usava um termo que era fazer. Mas tem alguém, pelo menos assim, do nosso meio que duvida disso? Eu acho que não, cara. Não, todo mundo sabe, todo mas mundo não sabe. Nesse nível. Agora, o que eu falei que foi a Red Bull foi saber, tipo, como acontece isso. Porque o que eu imaginava antes era, existe lá uma cantora, essa cantora faz algum sucesso, e eles falam, vamos usar essa cantora, investir nela, aumentar o alcance dela e vender um produto com ela. Tipo, é o que eu achei que acontecia. Aí ele começou a contar como foi, como ele descobriu as pessoas e tal. E ele usava um termo que é fazer. Então, tipo, ah, pra fazer a Anitta, a gente gastou 3 milhões no primeiro semestre, mas aí no segundo ela já rendeu 11, então foi muito bom. Pra fazer a Camila, gastou tanto e tal. E aí um cara perguntou, como assim fazer? Quer dizer fazer. E basicamente ele falou que um grupo de empresários se juntam e decidem o mercado que eles querem atingir, decidem o público que eles querem alcançar. Então, tipo, juntam 20 empresários milionários e falam, ó, e se a gente chegar em mulheres jovens que gostam de mountain bike? Tem alguém que tá vendendo pra esse público? Não tem. Então bora fazer isso. Aí eles começam a investir em empresas que oferecem isso, tipo loja que vende mountain bike, oferecer, investir no mercado. E eles usam o artista pra crescer aquele mercado. Então eles literalmente escolhem qualquer pessoa, qualquer uma, não importa quem seja, geralmente uma agência de modelo, qualquer lugar, pegam um artista e fazem ela, investem um dinheiro absurdo pra fazer isso. Ele deu um exemplo, por exemplo, de uma cantora chamada Camila, que eu nem conhecia, mas ele falou que era um grupo que queria uma menina negra da periferia de São Paulo por razões políticas de fazer comentário no futuro, de tipo, nós mulheres negras votamos em tal político, nós mulheres negras não concordamos com tal coisa. Era um grupo que queria isso, queria essa personagem. Nossa, cara, e aí ele falou que ele entrou num carro. Só comentar uma coisa rapidão. Você falou de mulheres negras da favela, hoje não, né? Tipo, foi hoje, mas assim, há alguns minutos atrás, antes da gente começar a gravar. Saí de casa, virei a esquina assim na rua que eu ia pro supermercado, tava indo a pé pra comprar meu quilo de frango pra continuar minha dieta aqui. Na hora que eu viro, tem um menino negro e uma menina negra também. Os dois andando na mesma direção que eu, porém um pouco mais à frente, fumando maconha, cara. Eu literalmente tive pensamentos racistas nesse momento. Só queria comentar isso. Apenas isso, pode continuar. Ele contou como foi isso daí. Ele falou que tipo, esses empresários conversaram entre eles e falaram, a gente precisa disso daí, mas não tem essa pessoa. Aí ele entrou em um carro e foi andando pela favela de São Paulo procurando a menina que tinha esse perfil e acharam uma MC, chama MC Rebeca. E aí foram falar com ela e tipo, ela não sabia falar direito, ela era completamente burra, não sabia cantar, tinha uma voz ruim. Falou, não, isso aqui serve porque ela tem o visual que a gente precisa. Aí pegaram essa menina, colocaram ela pra fazer tipo aula de canto 3 meses, deram um curso pra ela pra das coisas mais básicas de política, já que ela ia ter que falar sobre. Investiram muita grana, tipo, muita grana, alguns milhões de reais. E 3 meses depois ela era uma influencer. Tipo, ela era uma pessoa foda que tem muitos seguidores. E, tipo, ela tem vídeo no YouTube hoje de 30 milhões de visualizações. E aí ele começou a contar vários assim, só que ele contava, tipo, pra fazer a Valesca, por exemplo, Valesca Popozuda. Pra fazer a Valesca foi um pouco mais difícil, porque no Rio de Janeiro a gente não tinha empresários. Então tinham 3 caras que investiam tantos milhões por mês e a gente precisou fazer tal coisa. Mas aí com ela a gente conseguiu vender tal produto. Pra fazer a Alexa foi diferente. A Alexa é uma funkeira que é coisa de esportista. Tipo, era um grupo chinês que queria aumentar a venda de um certo ramo de coisa esportiva e eles precisavam de uma mulher com o perfil dela. Aí eles pegaram essa menina, que trabalhava como modelo, não tinha nada a ver com música, investiram alguns milhões nela também, e aí criaram essa personalidade. E basicamente tudo, tipo, do que ela gosta. Ah, eu gosto muito de esporte, eu sempre pratiquei esporte, por isso eu coloco isso nas minhas músicas. É mentira, tá ligado? Tipo, tudo isso. E a forma como ele falava, simplesmente pela questão do business, e tipo, pra fazer tal coisa a gente gasta tanto. Ah, mas se eu quiser fazer um cantor de música sertaneja. Ah, depende do estado. Se estiver no Goiás, você vai gastar tanto. Se estiver em Mato Grosso, tanto. Mas se você tiver um patrocínio de tal coisa, você vai gastar isso aqui. E sabe, ver um cara que trabalha com isso há anos, que tá no business, usando esses termos simplesmente como um produto, tipo, ele nem fala, fulano, as músicas falam de tal coisa. É só, pra fazer tanto, gasta isso aqui e tem tanto de retorno. Eu só tomei a Red Pill, cara. Falei, cara, música é uma Matrix, como os jovens dizem. E comecei a gostar mais ainda de gente tipo Sidoca, que não tem produto, não tem porra nenhuma. O cara só fez a música no quarto dele e ficou rico. Tipo, literalmente os indies. Pau pra eles. Cara, o último que eu vi desses indies que estourou muito, que eu me lembro assim, é aquela Clairo, já viu ou não? Não conheço. Acho que você conhece aquela, que canta aquela música Polaroid, sabe? I feel you dancing in my room. Não conheço. Conhece não, cara? Claro que conheço, cara. Não, eu já mandei pra você. Mas ela é indie mesmo? Tipo, de fazer sozinha as músicas? Sim, ela lançou uma música. Essa música que eu tô te falando é a mais antiga dela, eu acho. Ou uma das primeiras, não sei. Ela lançou no YouTube, que ela gravou há muito tempo, com a câmera do notebook dela, fazendo careta pra câmera, com um brinquedinho na cabeça e tal. Estourou muito, cara. Hoje ela tem muito view. Muito, tipo assim, sei lá, 10 milhões de views, sabe? Lançando um vídeo gravado com um notebook. Que bom. Isso é muito difícil, cara. Muito difícil. Tipo, dá pra admirar que a gente consegue fazer isso sabendo que tem literalmente empresários milionários investindo muito pra criar um outro artista do dia pra noite. Já esperava isso? Ou você está chocado agora falando, nu? Então quer dizer que o Naldo Bene não é um grande cantor? Ele foi inventado por um maluco? Ah tá, não cara, isso aí, igual eu falei, é muito óbvio, e isso não é de hoje, cara, isso é muito tempo, cara. Principalmente artista pop. Claro que tem artista ali que realmente tem um certo talento, mas, cara, tudo empresário, tudo empresário. Não é que é difícil você achar um artista que começou realmente do zero, ele mesmo sozinho, tipo Sidoca, tipo essa Clairo que eu te falei e tal. Tchau, Carvalho, que é brabo. A do Tiago Carvalho também é muito boa. Enfim, Música notícias. top. Chegou na hora que a turma mais espera. Notícias nacionais. Vamos começar aqui já com. Isso aqui é uma notícia que eu coloquei só pra turma ficar feliz. Você que tá triste agora, falando, puta, minha vida é horrível, nada dá certo, só tomo decisões ruins. Aqui vai te deixar um pouco mais alegre, que é a seguinte notícia, pra vocês verem como tá atualizado o nosso giro de notícias aqui. Notícia de dia 5 do novembro de 2022. Grupo de amigos que investiu 22 mil na Mega da Virada não acertou nenhum dos números. Cara, Imagina, maravilhoso. cara. Não, mas tipo assim, ele 22 mil, tá? Eles compraram o quê? 500 mil jogos. E nenhum dos Eles jogos acertou o compraram. número? Não, eles. Tipo, quando você aposta na Mega, você pode fazer um jogo normal que tem seis números e vale tipo R$ 4. Ou você pode jogar sete números e você paga mais. Você paga tipo 150, tá ligado? E aí você vai, quanto mais números, mais você paga. Eles investiram, entre aspas, né, 22 mil pra jogar em 15 números. Então, 15 números, um quarto da Mega Não, era peraí, deles. 22 mil pra jogar em 15 números? Eu não entendi, Isso. tipo. Eu pensei que eles tinham comprado um monte de, de ficha diferente e que no final deu 22 mil de tantas fichas que eles compraram, não foi isso? Não, é pra jogar em mais números. Tipo, a Mega Sena tem 60 números, então você pode jogar 6 números, se der sorte, com um jogo você ganha tudo. Ou você pode jogar mais, 22 mil dá 15, e aí você joga 15 números. Se os 6 sorteados dentre eles tiverem, quer dizer, os seus 15 tiverem dentre os 6 sorteados, aí você ganha. Você tem uma chance maior. Só que ela é feita de um jeito, tipo, é programada de um jeito que o número de jogos possíveis, se você fizesse individualmente, é muito próximo do número de jogos possíveis que dariam um resultado pra você caso você jogue mais números, entendeu? Não dá tanta diferença no final. Ah, entendi. Eu pensei que, Obrigado. quando eu vi essa notícia, eu pensei, porra, os caras eles compraram, sei lá, 40 mil fichas, que deu 22 mil reais no final, e nenhuma das fichas que eles compraram tinha um número certo. Não é possível, cara. É Mas matematicamente a chance impossível. proporcional também é muito baixa. Bom, notícia diz: duas apostas dividiram um prêmio de 378 milhões. Um dos ganhadores realizou uma aposta simples no valor de 4,50. Mesmo não sendo o resultado esperado, o idealizador do bolão, Ademir de Almeida, de 33 anos, não se abateu. Pretende continuar realizando apostas altas no concurso. Em 2012, ele já havia apostado o valor de R$ 10.010. Como resultado, acertou apenas uma das seis dezenas sorteadas. Pô, cara, esse cara também tá de brincadeira. Ele, ou seja, como diz o Luiz Tapetinho, ele merece tudo isso, né, cara? O Tapetinho sabe tudo da vida. Caralho! O cara já fez a aposta há 10 anos atrás, acertou um só, perdeu 10 mil E fez reais de e falou: não, novo. vou apostar de novo. Isso aí é darwinismo, cara. Meu amigo. Segundo a Caixa, os brasileiros apostaram 1,5 bilhão apenas para o sorteio da Mega da Virada, a maior arrecadação de um único concurso da história. As dezenas sorteadas foram. Beleza. É, considerando que a chance dele de ganhar é de 50%, se ele continuar apostando uma hora ele ganha. Mas. Eu teria parado já, mas garantido. O máximo. Cara, meu pai antigamente. Hoje em dia eu não sei se ele ainda faz isso. Mas antigamente ele apostava na Mega Sena. Mega Sena não, é. Como é que chama? Ah, aquela raspadinha. Não sei se é raspadinha, cara. Sei lá, esses jogos aí que você faz. Coloca lá cinco números e espera o resultado. Isso é o quê? É Mega Sena? Senha da virada? O que Isso é a quina. que é isso? Quina. O máximo que meu pai ganhou em todos esses anos foi 5 mil reais. Mas ele já gastou muito mais que isso, então não valeu, entendeu? Quando eu apostei, cara, eu apostei na Mega da Virada também. E aí eu tinha colocado o número da Mega Sena. E sobrou um valor, tipo, deu, sei lá, R$ 28. E eu ia apostar 30. Então dava pra fazer a Loto Fácil, que é um negócio que você pode colocar no número infinito. Só tipo, você aposta em 50 números e se der 3, 4, você ganha alguma coisa. Só que eu não sabia, né? Coloquei lá os números. E aí, quando eu fui ver mais tarde o resultado da Mega Sena, apareceu lá: você foi premiado. Eu quase infartei, cara. Tipo, meu coração, eu falei: caralho, não consigo, não Caralho. consigo. Aí eu abri a notícia, aí apareceu: você foi premiado na Loto Fácil. Aí eu, puta, Loto Fácil, mas Loto Fácil vai dar uma grana, vai dar uns 2 mil reais. Entrei, eu ganhei R$ 12,50. Tô de parabéns. Cara, eu não aposto nessas porra não, cara. Isso é igual comprar Bitcoin lá do Viriato. Tá maluco, é só Eu perder sei, dinheiro. eu só apostei, cara, exclusivamente porque eu. A turma do meu trabalho fez um bolão, eu não participei desse bolão. E aí eu pensei, cara, se eles ganharem com esse bolão, eu vou só me matar amanhã. Tipo, eu não tô fora disso. Então, eu joguei na Mega Sena com os mesmos números que eles tinham jogado, só pra garantir. Foi tipo, comprei a minha paz de espírito caso o improvável acontecesse, pra eu falar, beleza, ganhei também. Porque se eles ganhassem muito e eu ficasse pobrão, todo milionário, eu ia só falecer. Cara, se você fosse desses malucos assim, tipo, aqueles baianos lá que ganha 10 milhões e gasta tudo em puta e hotel, o que você ia fazer com o dinheiro? Vamos supor, você acabou de ganhar 10 milhões, qual seria a sua primeira reação? Primeira coisa que Tem você ia fazer várias com o dinheiro? notícias dessas, cara, de tipo, você pesquisar ex-ganhador da Mega Sena morto no Google, você vai achar muitas notícias. Geralmente esses caras que ganham assim, tipo, que moram no interior do Piauí, o cara ganha, gasta, tipo, compra a cidade inteira dele, pega uma mina do interior do Rio Grande do Sul, leva pra morar lá, e aí, 3, 4 meses depois, ele morre, ou encomendado pela própria família pra ficar com dinheiro, ou pela mulher que ele acabou de casar pra ela ficar com a herança. Nem dura muito, tá ligado? Tá, mas o que que Mas. você faria se você... Vamos supor, você acabou de receber a notícia, você ganhou 10 milhões de reais, o que que você ia fazer? Sendo eu mesmo sendo um desses caras? Não, sendo você, porra. A graça é sendo Pô, você. Se sendo fosse os eu. caras, é muito fácil. Ó, vou gastar em puta, acabou. Cara, a primeira coisa que eu ia fazer, completamente cringe agora, mas é um negócio que eu faria só pra ter a sensação de falar, cara, isso tá acontecendo, é entrar na Steam e comprar todos os jogos que eu quisesse. Tipo, eu ia entrar na Steam, ia na minha wishlist, ia pegar tudo. Ah, esse aqui tá R$ 390, foda-se, colocava no carrinho. E fechava e falava, caralho, tá acontecendo, tá ligado? Eu posso comprar coisas agora. Tenho dinheiro de verdade. É, ia comprar todos os jogos na Steam, ia comprar, tipo, a coleção do Karl Barks da Disney, uns bagulho assim de quadrinho. Bobajada. Grandioso. O bagulho que eu queria comprar, velho, tá Depois que maluco. eu gastasse alguns milhares de reais em joguinho e revista, aí provavelmente eu ia comprar uma casa e mudar pra lá e nunca mais falar com ninguém, só com meus friends do Telegram. Fora isso, não teria mais contato com zero pessoas. Você tem 24 pessoas no nosso grupo. Quanto você ia dar pra cada um? Pior que eu fiquei pensando muito nisso, cara. Eu. Sério? Sério, antes de ter a Mega, eu fui tomar banho. E aí eu fiquei, tipo, negociando com Deus, porque eu falei assim: Deus, eu sou um cara Negociando muito gente boa. com Deus. Se você deixar eu ganhar, eu vou dar Caralho. 1 milhão pra cada um do grupo. Não, Só mas que eu pensei, eu falei: se você ganhar 10 milhões, Exatamente. não vai ter. Aí eu pensei, eu falei: Puta, mas se eu faço esse acordo aqui e eu ganho, sei lá, 30 milhões, eu não vou dar 24 pros friends, né, pô? Vou ficar. Aí não dá. Se é pra ganhar 6 milhões, melhor não ganhar nada, eu vou ficar pobrão. E aí eu pensei, puta, o que eu vou fazer, cara? Aí eu negociei, eu cheguei em pegar 10% do que eu recebesse e dividir pra todo. Então se eu ganhasse 30 milhões, seriam 3. Se eu ganhasse 360, seriam 30. Aí seria isso. E o resto dá uma parte pra família. Enfim, o resto eu vi o que fazer. Oh, eu queria um Comprar pouco, Elden Rings pra você no eu ia lançamento. querer uma quantia um pouco mais elevada do que os outros, porque na sua adolescência eu te salvei um monte de vezes. Então, beleza. Mas você me bloqueou por causa de mulher e eles não. Ah, cara, de novo essa história, pelo amor de Próxima notícia. Deus. Beleza, cara, vai lá pra sua Cadê? O que você guerrilha. faria se fosse você? Vai lá pra sua guerrilha comunista, cara. Depois fala aqui o que do quê, filho da O que puta. você faria se fosse você? O que que eu faria? A Primeira coisa importante é primeira se você ia reação de contar pra todas. turma, pra sua família e tal, ou você ia ficar espiando? Não, eu ia contar pra família próxima. Tipo, você, cara, eu tenho uma família grande, só que família próxima é um círculo razoável de pessoas assim. Mas Mas não é que. arriscado eles contarem pra turma e virar um problema, tipo, correr risco de sequestro, não, é melhor só falar que você tá trabalhando online, falar que você virou influencer e tá com dinheiro. Não, eu ia falar que eu ganhei mesmo. Tipo assim, ó, o que eu ia fazer? Eu ia. Se eu ganhasse, sei lá, 10 milhões, esse seria o valor? Não, 10 milhões não, né, pô? 10 milhões é mixaria, cara. 300 milhões aqui, a gente tá falando de Porra, dinheiro 300 grande. milhões. Então, o que eu ia fazer? 10 milhões você nem Eu sai ia de casa, falar. pô. Eu ia falar pra minha mãe assim: escolhe um carro e uma casa, qualquer uma, literalmente qualquer uma. Cara, ganhou 300 milhões, ele vai dar um Vectra 2018. Um Monza, dá um Monza Uma casa em Turbo pra Guarapari pra minha mãe. mãe dele, acabou. Dá um Monza Turbo pra minha mãe e uma casa na do lado do Felinto, lá no Rio de Janeiro, coitado. Vai fazer isso? Pô, Depois aí é, disso. mano. Calma, depois disso. Calma, cara, isso aí não dá 300 milhões nunca. Ainda tem muito dinheiro sobrando, calma. Depois disso, eu ia comprar literalmente o melhor PC existente no planeta Terra. Assim, computador acessível, não esse servidor da Google, sabe? Eu compro o melhor computador existente, com as Você maiores faria telas aqueles quartos possíveis. gamer com luzinha doideira. Não, não faria quarto com LED, não. O que mais que eu faria? Ih, deixa eu ver. E comprar um namorado? Eu ia pagar. Ia pagar alguém pra ser minha web namorada, que eu não gosto de namorar presencial. Sabe aquela namoro garota presencial que é cringe. Faz pacote tipo, ah, eu sou sua web namorada por 100 reais por dia. Você conseguiu. Ih, meu filho, eu ia arrumar aquelas que é tipo, ah, 1.000 reais por dia, que é mais elevado, né, cara? Tem que aumentar o nível, ganhar 300 milhões. Aquelas que manda áudio até. Mandar áudio e foto do pé. Eu falo, meu amigo. Vale a pena pagar. Na real mesmo, sabe o que eu ia fazer? Eu ia procurar no Instagram, assim, pelo. Tem, dá pra. No Instagram dá pra procurar por, tipo, hashtag ou não? Dá. Vamos supor que a pessoa tem, assim, a hashtag Sugar Baby. Eu ia ir lá, ver a mais feia de todas, e ia falar: vou ser o seu Sugar Daddy, pode fazer o que você quiser aí que eu vou pagar. Sugar Babies da Nigéria? Da Namíbia. Aí, ó. Abriu uma brecha pra gente falar da Namíbia. Bora falar de Namíbia agora. Notícias interligadas. Calma aí. Notícias Namíbia interligadas. Tá... Pô, agora é notícias nacionais ainda. Tem um negócio que tipo, eu sempre que eu vejo em live, gosto muito de ver live de jogador de futebol jogando games. Do Neymar, do Ronaldo. Porque é maneiro, de vez quando eles contam coisas de vestiário, é divertido. Uma coisa que eu sempre vejo e falo, caralho, cara, imagina como é viver assim. É tipo, o Neymar tava, tem uma live dele que tá jogando COD, quando saiu o COD, o Black Ops novo. Black Ops, o que é na Guerra Fria? Como é que é? Black Ops, qual, ele é na Guerra qual Fria? Qual de novo que é na Guerra Fria? Qual é o nome dele mesmo? É o... Cold War? Não, o novo mesmo é o 2046, mas tem esse Cold War também. Que é o Cold que War. Antes, é o Cold War. Tipo, Cold ele tava War. Jogando um jogo, ele falou assim, ah, galera, vou mostrar aqui pra vocês. Aí ele entra no shop do jogo, e aí você tem, tipo, todas as armas possíveis pra comprar. Ou você pode pegar loot box. E você pode, tipo, abrir coisas pro jogo. Aí ele foi na opção de comprar loot box, aí tinha lá, tipo... Comprar uma, duas, três. Aí ele só foi clicando assim, tipo, tá. Aí chegou, tipo, 590. Confirmou e foi abrir. Eu falei, caralho, cara, tipo, cara, imagina como ele vive isso, cara. Isso aqui ele literalmente viveu o sonho, tá ligado? O cara quebrou todas as barreiras que existem em torno do dinheiro. E isso aí pra mim é realmente ser rico. O dia que você faz isso, você tá vivendo a vida, fera. Ah, dá pra considerar. Olhando pra esse ponto, dá pra considerar isso mesmo. Agora notícias tristes agora. Primeiro falecimento da semana, Uber Eats Skill no Brasil. O governo brasileiro, ele decidiu ajudar os entregadores. Ele falou, isso aqui é o momento Brasil da semana. Falaram, vamos ajudar os entregadores. O que acontece? A Uber e o iFood, eles pagam um valor alto para entrega porque não tem garantia. Então você pode trabalhar como motoboy em uma empresa que faz entregas de outra forma, tipo log, mas trabalhando lá... Você recebe menos por entrega, porque se você sofre um acidente, eles têm que pagar pra você um seguro pelo acidente. Se você ficar doente, eles pagam pra você o seu dia sem você trabalhar. Então você abre mão do seu dinheiro pra receber coisas de CLT, mais garantia de longo prazo. iFood e Uber não tem isso. Então se você tinha uma moto em casa e falava, cara, eu quero ganhar um dinheiro rápido esse final de semana. Deixa eu pegar a sua moto, fazer entrega no Uber Eats à noite e ganhava lá 150 reais, 200 reais e garantia ali um dinheiro por algum Inclusive, dia. Eu quero fazer uma denúncia, cara. A penúltima vez que eu comprei um açaí, eu esperei 2 horas e meia, o filho da puta não entregou meu açaí, cara. O motoqueiro literalmente comeu meu açaí e não entregou, velho. Eles devolveram seu dinheiro? Não, porque eu ia pagar na hora, então foda-se. Mas o cara não entregou meu açaí, provavelmente ele comeu meu açaí, filho da puta. Ainda bem que mas acabou mesmo, tem que acabar fantasiou mesmo. Fantasiou de Uber Eats só pra ganhar um açaí de graça. Pode ser também. Será que era um Uber Eats de verdade ou era um cara fantasiado de Uber Eats? O governo brasileiro falou, vamos ajudar os trabalhadores do Brasil. E obrigou iFood e Uber a pagarem direitos trabalhistas a todos os seus colaboradores. Então se você faz entregas na Uber Eats e você sofre um acidente, eles vão te pagar, vão pagar todo o seu tratamento. Se você ficar doente, pega Covid, você vai pegar 14 dias de atestado e vai receber pelos 14 dias. E aí simplesmente a Uber falou, beleza, então não vai mais ter Uber Eats no Brasil. E fechou o serviço. O iFood ainda, como o iFood é daqui do Brasil... Eles dizem que estão analisando formas de se recolocar no mercado. Provavelmente vão aumentar muito a taxa de entrega. Então o que você pagava de 5 reais, você vai pagar 20. Mas é isso. O governo tentando melhorar a vida do trabalhador brasileiro. Fazendo a turma perder emprego. E aí o melhor disso é que começou a ter tipo protesto de motoboys que estão putos com o governo. Porque eles dependiam do Uber Eats, dependiam de fazer entrega. E agora não vão mais poder trabalhar. Porque o governo tentando ajudar eles simplesmente matou a empresa. Apenas o exímio exercício da legislação brasileira, né, cara? coloca tem, esse tem gente se importando esse com política bando de analfabeto lá, os caras fazem isso mesmo. Espero o quê? Agora, a próxima notícia triste da semana, o menino, não tão menino assim, Olavo de Carvalho, faleceu na última semana. Isso te deixa muito triste ou isso deixa muito 100% nem aí? Isso aí pra mim tava num momento foda-se. Simplesmente Thomas Shelby. Olha, cara, não é que eu não gosto do Olavo, é porque eu jogava WoW online, muito divertido, eu pegava pra upar um personagem, eu colocava lá de fundo, sabe, o vídeo tal de Olavo de Carvalho de 1h30 falando as bobajadas dele. Eu ficava ouvindo, achava divertido, mas sei lá... Olavo de Carvalho pra mim, cara, é tipo Nando Moura, é tipo, sabe, tipo Mamãe Falei, o cara da NET que eu não concordo com nada, só acho engraçado. Um cara que fala coisas. É, um cara que eu acho assim, mala, chato pra caralho. Tipo, não chato de dar raiva, mas um chato engraçado, sabe? Eu provavelmente vi alguma coisa do Olavo na minha época de maluco por política, mas eu não lembro nada, nenhuma frase. Então não fiquei triste por isso. Mas muita gente que eu gosto, tipo, na minha vida pessoal, ficou e postou sobre, então, tipo, foi foda por isso. Tipo, o carioca do pânico, sabe? O cara que eu acompanhei de criança e ficou mal por isso, postou um texto lá dizendo que adorava o Olavo, que admirava ele. O menino gordão do Bolsonaro também ficou triste no dia. Arthur Petri, nosso grande ídolo também. Ficou triste, postou um texto lá, ah, vocês estão brigando por política, mas... O que ele falava sobre sentido da vida, sobre buscar o que você precisa, é importante. Então, apesar de não conhecer, de não poder citar uma frase dele, é uma perda. E o principal, que é o motivo de só aparecer aqui, é gente muito filho da puta ficando feliz com a morte dele, cara. E temos dois exemplos claros aqui. Primeiro, nosso grande friend, menino Nando Moura. Nando Moura, ele postou no assim que ele soube da morte, ele postou. Pera, no Twitter. O Nando Moura não era friend do Olavo de Carvalho? Ou não? Ele era friend do Olavo de Carvalho, aí o Bolsonaro foi eleito e o Bolsonaro não deu bola pro Nando Moura, tipo, não deu nenhum ministério pra ele, não nomeou ele pra nada. E o Nando Moura começou a criticar. Bagarelo. O Nando Moura começou a criticar o Bolsonaro falando que ele tinha abandonado os amigos, abandonado as pessoas que colocou ele lá, que o Bolsonaro tinha sido eleito porque o Nando Moura fez campanha pra ele e ele não tinha sido grato. E aí o Olavo ficou contra o Nando Moura e eles brigaram por isso. E o Nando Moura fez um vídeo que é o Cringe Compilation, que é ele falando assim, ah. Eu vou mostrar agora o que um verdadeiro homem faz quando descobre a verdade. Aí ele pega, tipo, ele era um paga-pau foda do Olavo, ele tinha todos os livros do Olavo autografados. Aí ele pega e coloca pra queimar assim na fogueira e fala, ah, estou aqui queimando porque isso aqui é lixo pra mim. Só que aí, tipo, ele tem uma fogueira pequenininha e os livros são os livros gigantescos de 500 páginas, então não queima. Ele fica segurando assim, tipo, 30 minutos e queima a capa. E ele, que aqui, retardo. Gente, é isso que eu... E tipo, esperando assim, queima, caralho, vai, meu vídeo tem que ficar bom. Horrível. E aí quando ele soube que o cara morreu, ele falou, ah, vou fazer um vídeo aqui muito importante, todos assistam. E então ficou, cara, vai ser um vídeo, sei lá, comentando a morte do cara, que ele foi importante. E basicamente é um vídeo falando, o Olavo de Carvalho vai pro inferno porque ele discordava de mim, e você que gosta dele e discorda de mim também, se arrependa, porque senão você também vai pro inferno com ele. Faz sentido, né, cara? Ele que decide, e avisando pô. A turma, horas depois do cara morrer. Eu só sei citar uma frase do Olavo de Carvalho. Qual é? Aquela assim, veja bem, a Pepsi Cola. A única essa frase é que eu sei. Essa é top frases. Tivemos um grande momento em resposta a isso, que foi o Paulo Cogos, nosso webframe, lançando o vídeo intitulado Eu preferia mil vezes que tivesse sido Nando Moura e não Olavo. Como título no canal dele. Já sabe que ele vai tomar um processinho, né, cara? Pô, também que ele é rico. Ele pode. Inclusive, cara, se você é de São Paulo e você tá lá com um processo sério, sei lá, alguém amputou a perna da sua mãe num acidente, você tá processando a pessoa, você, sei lá, tomou um golpe, perdeu 10 mil reais. Se seu processo não tá indo pra frente, é porque tem um filho da puta de um youtuber aí que a gente tá se referindo aqui, que o cara fica fazendo 10 milhões de processos por dia. O cara faz tanto processo que ele trava a máquina pública e não deixa nada andar, porque esse filho da puta fica processando. Processo porque falaram mal, cara, dele na web. É, processa porque alguém falou que a barba dele é feia. Vai tomar no cu, cara. Imagina alguém falar mal de você na internet e você fica tão puto que você sai de casa e vai procurar a polícia. Meu Não, amigo. cara, meu Deus do O cara vai céu. na polícia e fala: seu delegado, falaram mal de mim, delegado. Caralho. Meu amigo, que insuportável. Cara, sinceramente, não sei se pode falar isso aqui, mas se não pudesse, censura. Eu não sei como é que gente tipo ele ainda tá vivo, sabe? Como é que alguém não, algum maluco não chegou e deu um tiro nele ainda, sabe? Só de loucura da cabeça dele. Tinha Porque, alguém que tipo assim, poderia fazer cara. isso Tipo e assim, também porque. faleceu. Vamos lá, o cara. O cara. Ele é muito conhecido. Tem muita gente que assiste ele. Tanto gente que ama ele quanto gente que odeia ele. Tipo assim, do pessoal que odeia ele, ainda não teve nenhum maluco o suficiente pra chegar lá e dar um tiro nele, assim, do nada. Sabe? Então. Hoje o público dele mudou, cara. Aconteceu o que aconteceu com o Bluzão. Tipo, quando o Bluzão começou na internet, ele era um cara maluco que a turma gostava, porque ficava: ah, olha só, o cara, gente boa, o cara humilde. Começou a gostar dele por isso. Só que ele começou a fazer muita merda, tipo, espancar cachorro, fazer umas doideiras assim. E aí o público dele migrou e virou pessoas que odiavam muito ele e que, tipo, querem ver ele se fudendo o máximo possível e dão audiência para isso. Então, tipo, hoje em dia, o público do Bluzão, os caras que entram na live e falam: ah, você tá querendo parar de beber? Eu vou te dar R$ 50 pra você tomar corote. Ele fica: não, o que que é isso? Eu não posso, pô, cara, eu tô parando. Aí o cara dá R$ 50 no Pix, ele bebe corote, fica louco, começa a vomitar na live. Todo mundo: ah, isso mesmo, foda. Então, tipo, ele criou um público que odeia ele, e pra ele ganhar dinheiro, ele precisa manter isso. Tipo, tem uns caras que vivem disso no YouTube, é maluquice. E o Nando Moura hoje é isso também, cara. Tipo, ele é muito odiado pela esquerda que ele já era no passado. Aí depois disso, ele passou a ser odiado também pela direita, então ninguém aceita ele nesse meio. Liberal acha ele filho da puta, esquerdista acha ele filho da puta, conservador acha ele filho da puta. E aí ele fica fazendo coisa, tipo, arrumar briga com o maluco porque o cara gastou o dinheiro dele pra viajar. Ou falar que o cara que acabou de morrer horas antes vai pro inferno porque não discordou dele, sabe? As coisas assim. Tipo, ele faz isso porque isso é o que mantém ele relevante. Ele é um cara que hoje só tem gente que odeia muito ele e ele precisa ter as pessoas no canal odiando mais ele ainda pra manter ele relevante no algoritmo. É maluquice. Não sei por que o cara faz isso ainda na vida dele. Eu também não faço ideia, porque. Será que é verdade? Porque a gente pode pensar o seguinte: ah, ele faz isso pra ganhar view, pra ganhar dinheiro. Mas, ele sempre fala que todo o dinheiro do canal dele ele doa. Aí Sei fica não. esquisito, porque assim, ou ele é maluco de ficar fazendo isso, ou ele não doa nada, entendeu? E fica tudo pra ele, fica com esse golpe de que ele doa dinheiro, o dinheiro todo do YouTube. Que cara, não faz sentido, se ele faz isso. Pra não ganhar nada no final, ele é só literalmente maluco, já tá no hospício. Bora para as notícias internacionais. Adolf Hitler é eleito na Namíbia, mas garante que não tem intenção de dominar o mundo. Chama-se Adolf Hitler, no final de novembro ganhou as eleições local e foi eleito vereador do Círculo Eleitoral de Ompudia, na Namíbia. Mas apesar do nome, este político africano não partilha de nenhuma das ideologias do antigo líder do partido nazista e ditador do Reich alemão. Vai, ainda bem que você avisou, cara. Que foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial. Há controvérsias. A curiosidade do nome chamou a atenção e por isso foi entrevistado pelo jornal alemão Bild. Uma entrevista na qual. Cara, imagina um jornalista desse negócio que ele teve que viajar pra Namíbia. O cara tá morando na Alemanha tranquilo. Aí alguém chega e fala: você vai pra Namíbia amanhã entrevistar um maluco. Coitado. A Entrevistar entrevista ninguém no mais, jornal ninguém Bild. menos que Adolf Hitler. Trapaça. Uma entrevista na qual fez questão de esclarecer que não tem nada a ver com a ideologia nazista e que não tem pretensão de dominar o mundo. O nome surgiu porque a Namíbia é uma antiga colônia alemã e por isso são comuns nomes germânicos. Ah. Cara, quero ver um corpo bonito Você aí, não? Porque, chega porra, tem muito nome alemão aqui. lá. Você chega lá na Namíbia, é só o Thorson, é o Einar, é o Olaf, Ai, cara. a população da Namíbia, esse é o nome padrão. Adolf Hitler da Namíbia foi eleito com quase 85% dos votos da região. Cara, Caralho, pelo. literalmente está no bom caminho aí pra pelo menos a Namíbia ele já A pode dominar. história tá se repetindo, hein, cara. A Namíbia, oficialmente República da Namíbia, é um país na África Austral, limitada a norte por Angola. Essa é a parte, tipo, que o cara tem que colocar texto para justificar o salário que ele recebe, e o cara mete um bagulho que ninguém se importa, tá ligado? Ou filho, como ele encerra o negócio? Ele mandou uma puta notícia legal de que Adolf Hitler na Namíbia foi eleito, mas não quer dominar o mundo, e aí ele encerra. A Namíbia, oficialmente República da Namíbia, é um país da África Austral limitado a norte por Angola e Zâmbia, a leste pela Botsuana e a sul pela África do Sul. Embora não faça fronteira com o Zimbábue, menos de 200 metros da fronteira com Zâmbia e Botsuana separa-se dos seus pontos mais próximos. Que liga pra isso, cara? Meu amigo, olha só. Não, como se a gente soubesse onde é que fica no mapa, né? Onde que é a Namíbia, onde que é como é que é a Botsuana. Caralho, cara. Não, mas toda notícia que você vai ver desse jornal grande tipo G1, etc, é sempre isso, cara, só encheção de linguiça. Tem 5% de informação útil da notícia, o resto é tudo encheção de linguiça, cara, porque não pode colocar só uma frase no negócio. Essa notícia, ela tá em um jornal, provavelmente ela viralizou na África, ela tá em português, então você tem dois comentários, são um de um português e um de um angolano, cara, genial. O português, Rui Nunes, claramente português, ele comentou: cá ficamos todos mais tranquilos. É um humor português ali, inteligente, calmo, tranquilo. Aí o comentário do Tualuane Nidokalo, da Angola: nunca sonharia em dar meu menino tal nome, só que não estou contra quem tem tais inclinações. Caralho, o cara fica. Caralho, frente, Angola frente. Literalmente fechadona com o nazismo, cara. Tô a Luane brabíssimo. Meu amigo, mais uma prova aí de que a história foi contada da forma errada. Angola e nazismo fechador. Falando em Angola, eu nunca vou perdoar o Rajo, porque ele não me apresentou uma coisa maravilhosa chamada Rei Ouro Preto do Kuduro. Não, é Rei do Kuduro. Descobri sozinho. Sozinho seu cu, cara. Eu e o Felinto manda essa porra lá no grupo o dia inteiro, você não clica porque você é um arrombado. Descobri na sugestão do YouTube. Agora ele tá meio triste, pô. Os últimos 15 vídeos que ele postou são o Kuduairo está de luto. Por que o Kuduairo está de luto? Mas por que ele tá de luto dessa vez? É que morrem uns caras avulsos, tipo, o Kuduairo está de luto, morreu o bailarino cachorro louco. O homem Lásmina morreu, foi de base. Cara, tem o melhor vídeo dele pra mim, cara. É o vídeo que ele acha o cara que come qualquer coisa, que é o homem Lásmina. E ele, qualquer coisa dá pra ele, ele come. E aí o cara fala assim: eu como até broco, eu como até broco. Aí ele fica: vamos achar um broco pra ele, vamos achar um broco, ele é loico, ele come broico. Aí ele sai procurando um bloco pro cara comer. Tipo, o cara fica na rua comendo bloco, é a vida dele. Ele não acha um bloco. Ele olha e fala: caralho, um broico. E aí ele sai andando, tipo, ele tá numa feira e a pessoa olhando pra ele assustado, que esse cara tá andando, porque ele tá correndo com o celular na mão. Ele começa a gritar: ache um broico, o que ele vai comer? E ache um broico pra cá. E não acha. Aí ele volta e ele lança a seguinte frase: ele não acha o bloco, mas ele acha uma garrafa. E ele fala: daste sorte, não achei um broico, mas toma esta garrafa. Cara, come a porra da garrafa. Tá com sorte, eu achei um bloco, toma esse pedaço de vidro aqui. Aí o cara pega a garrafa e come. Tipo, o cara quebra e engole a garrafa e ele fica gritando. É bom, tipo, na Angola, aparentemente, quando você canta uma musiquinha, as pessoas começam a se jogar no chão igual malucas. Então ele começa: é o homem lasco, é o homem, calma, lasma, né? E começa a se jogar no chão e fazer dancinha. Caralho, cara. Tipo, é um episódio de Jojo na vida real. É loucura completa. Um dos melhores que eu acho é o Homem Voz Fina. Muito bom. Então ele canta uma música triste pra caralho, cara. Sim, ele canta uma música muito triste com um sorrisão na cara. Todos os vídeos dele são ele andando na rua, aí ele vê alguém, inventa um apelido: é o homem Fósgo, é o homem Cairo, e começa a cantar um funk avulso e eu começa a dançar. Caralho, o cara tá feliz pra caralho. Angola deve ser o melhor lugar do Brasil, cara. Igual você falou na leitura de e-mail, eu trocaria. Não sei se foi na leitura de e-mail. Trocaria o Rio de Janeiro pela Angola, cara. Facilmente, sem dúvida nenhuma. Porra, Angola tem todos os problemas do Rio de Janeiro, mas tem coisas boas e maravilhosas que o Rio de Janeiro não tem. Tipo, homem lágrima do Kuduro. Do Kuduairo, na verdade. Eu ia mandar o Felinto pra África junto com o Rio de Janeiro sem. Eu nem pedi pro Felinto ficar, eu ia mandar ele junto. Já viu o vídeo dele fazendo conta no programa de TV? Maravilhoso. Já. Eu sei a tabuada de cabeça. Ah, mas quanto que é 8x7? 8x7. Não, 8x7 é muito simples, eu sei de cabeça. 8x7, 8x10 é 80, tira 8, fica 50, tira mais 8 dá 42, põe mais 7, fica 49. Não, quando ele fala isso, aí o cara, tipo, ele tá certo na cabeça dele. Aí o cara fala: 8x7 é 42? Aí ele: não, põe mais 7 e começa a dar um enrolado. Põe mais 7, 61. 8 vezes 7, 61. Não, não, calma, calma. Põe mais 10. Meu Deus, muito bom. Eu sei a tabuada de cabeça, mas... Próxima notícia internacional. Isso aqui é bom, cara, porque tem a fotinha. A gente não pode colocar foto de criança no YouTube, que o YouTube bloqueia. Mas é simplesmente maravilhoso, cara. Que é menino de 2 anos compra 10 mil reais em imóveis com celular da mãe nos Estados Unidos. Aí a foto da notícia é literalmente um menino sentado em cima de um monte de caixa que ele recebeu da Walmart, que ele comprou, olhando pra câmera com a cara de assustado. Simplesmente, cara. Provavelmente a mãe dele tava lá sem fazer nada, chegou um monte de entrega da Walmart, aí ela recebeu tudo, falou o que aconteceu, cara, olhou assim no cartão, aí quando ela ligou os pontos, ela pegou o moleque, colocou em cima da caixa e falou, vou tirar uma foto dele aqui pra mostrar pra minha família. Só que ele tá com aquele olhar de, tipo, de quem sabe que vai apanhar em poucos segundos, tá ligado? Tu só foi olhar assim, de puta, cara, nos últimos segundos sem o couro ardendo. Um garotinho de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando apertou um botão sem querer. O botão confirmava a compra de $2,000. Pô, como assim sem querer? Que isso? É um botão, meu amigo. A mãe do pequeno Madu tinha adicionado vários itens ao seu carrinho virtual no site da loja. Pô, então não dá pra reclamar também. Isso que eu tava pensando, cara, tipo, pra fazer uma compra no site da Walmart pelo aplicativo do celular é meio complicado, cara. Você tem que ir no produto, clica lá, adicionar ao carrinho, depois tem que ir lá nas opções. Explica, tipo, ela adicionou ao carrinho, ela pegou vários itens, colocou no carrinho, sim, então, e ele comprou. Era isso que eu tava pensando, porque eu pensei, será que o moleque de 2 anos, ele foi produto por produto, clicou no, em adicionar ao carrinho, e depois foi lá em cima do carrinho, clicou no carrinho, foi em opções de pagamento, escolheu o cartão certo, clicou em comprar, colocou o endereço, cara, não faz sentido, sabe? Ela e o marido só descobriram o que o pequeno fez quando várias caixas começaram a chegar à casa deles, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Entre as compras, há poltronas e suportes de plantas. A família disse à NBC que pretende ficar com alguns itens, mas vai ter que devolver outros e pedir reembolso. Pô, maravilhoso, cara. E aí a Globo, pra estragar, ela mete no final. No Brasil, no ano passado, mostramos que o gasto de crianças em aplicativos cresceu 32%. A reportagem já ouviu relatos de... Tá, cara, a gente tá vendo ser divertido. Os caras já vêm meter... Dado falso. É, vem inventar notícia. Agora... Nossa, aqui você vai ficar simplesmente meter a sua camisa do I fucking love science e soltar fogos, cara. Vamos ver. Que é realmente braba. A gente tem que mudar uma coisa, cara. Tem que parar com essa de dropar Red Pill e tal. Agora é manda o papo de cria. Não tem ou, mais essa porra de... Lança na íntegra, que é uma boa também que a gente já tá... Lança na íntegra ou manda o papo de cria. Acabou essa aí de dropar Red Pill. Quem falar Red Pill, Blue Pill vai tomar ban, cara. Acabou essa linguagem de Dev Mental aí. Então vai, William. Viriato virou Bases Viriato, abandonou o nome. Acabou. Exatamente. Manda o papo de cria, vamos ver o que é. Encontrado embrião preservado de dinossauro prestes a nascer. Fóssil encontrado na China mostra o filhote de Oviraptorossauro em uma posição parecida com as aves modernas. É, por quê? Isso aqui é importante agora, resumindo esse... Porque é uma matéria gigantesca, mas eu já li ela antes. Existem infinitos ovos de dinossauro que foram encontrados com o tempo, só que todos esses ovos, eles estão fossilizados. Então, eram ovos que estavam em começo de crescimento ou ovos que já foram quebrados com o passar do tempo, estão fossilizados sem nada demais. E aí, esses ovos, tipo, é um negócio tão comum que, por exemplo, no Brasil você tem centenas de ovos de dinossauro. Você pode comprar um ovo de dinossauro na internet se você quiser. É caro, claro, um negócio para colecionador, mas é comum. As pessoas acham com certa facilidade. E aí, em um museu da China, tinham vários ovos lá. Eles pegaram um, que era um ovo mais bonitinho, colocaram em exposição. E aí, tipo, no almoxarifado desse museu, deixaram lá outros 15 ovos parados. E falaram, esse aí um dia a gente usa, deixa pra lá. E aí um cara que ele trabalhava fazendo... Ele catalogava tudo que tava nesse almoxarifado. Ele foi, tem um ovo de dinossauro. Tá. E ele percebeu que um desses ovos ele era diferente. Porque ele tava com uma rachadura mínima. E ele não tava quebrado, não tava nada. Tipo, ele tava em estado perfeito. Ele falou, cara, isso aqui tá estranho. Esse ovo aqui tá diferente dos outros. E aí ele chamou a turma e falou, o que tem nesse ovo aqui? Vamos ver mais a fundo? Eles começaram a desenvolver uma tecnologia pra conseguir fazer um raio-x naquele ovo e ver o estado em que estava. Isso aí tá literalmente me parecendo mentira essa história. Porra, aí você reclama com a China, porra. Eles que divulgaram essa porra. Vê se faz sentido isso. O cara que trabalha no almoxarifado do museu, que deve ser um cara contratado que vai lá só pra cumprir a porra do horário, fica lá triste pra caralho porque tá trabalhando no almoxarifado do museu, listando item o dia inteiro. O cara, do nada, ele vira um especialista em ovo de dinossauro e descobre que uma microrrachadura na casca do ovo... Não, ele trabalhava com isso já. Ele já trabalha, ele já era historiador, não, arqueólogo, só que ele tava fazendo, ele tava catalogando o que tinha lá. Mas ele ah, tá, eu pensei bravo. Que era o peão do museu que tava lá e do nada virou um especialista que não, percebeu cara, a microrrachadura. Ele já trabalhava nisso. Ah, não, então, enfim, então a ele viu história o tá ovo, boa, falou continua. esse ovo é tem estranho, aí eles foram analisar o ovo e basicamente esse é o melhor ovo de dinossauro já encontrado, que tá no melhor estágio e dentro dele tem um embrião de dinossauro formado, tipo, é um dinossauro. Esse ovo ele foi fossilizado no momento exato em que esse dinossauro estava nascendo. Tipo, por alguns segundos a mais ele teria saído e morrido, por alguns segundos a menos ele teria só ficado lá e teria sido o ovo normal. Mas no segundo em que ele começou a bater a patinha assim para quebrar o ovo e sair, foi fossilizado. Então, tipo, esse é o mais próximo possível de um dinossauro real que a gente vai ter no segundo exato em que ele nascia. E aí tem um relato da mulher que descobriu isso. Ela diz: é o melhor embrião de dinossauro já encontrado, disse a AFP, a pesquisadora da Universidade de Birmingham. É, coautora da publicação na revista iSize, mas seus colegas encontraram um embrião com a cabeça posicionada debaixo do corpo, os pés dos dois lados e as costas encurvadas, uma postura que não tinha sido observada antes de dinossauros. E ele explica como isso acontece, e basicamente isso provou que os dinossauros eles nasciam de uma forma muito parecida com a das galinhas, porque ninguém sabia como o dinossauro ficava dentro de um ovo, então viram que tipo antes de nascer ele estava exatamente como um filhote de galinha fica. E, assim, dentro dele, quando alguém quebrar, provavelmente não vão fazer isso, vão dar um jeito de dar uma olhada sem precisar disso, mas a gente vai ter um cadáver de dinossauro fossilizado exatamente como era um dinossauro da época, e isso é um bagulho que simplesmente não existe na humanidade, e isso aqui é literalmente o plot de Parque dos Dinossauros, de Jurassic Park. Eles acham um fóssil específico que tá no momento de nascer e consegue clonar ele, e nascem dinossauros novos que dominam o mundo. Ou seja, pode estar acontecendo, hein? Essa notícia pode ser relevante daqui a algum tempo. Sabia que o Tiranossauro Rex tinha pena? Sabia, descobri lendo notícias do fucking Love Science. Tá falando sério? Sério. Tinha... Eu descobri ouvindo Ciência Tudo, Ciência Tudo não, Sinapse. Ah, tá, podcast. Não, descobri lá não. Eu descobri vendo podcast também. Não lembro qual foi, mas era um que ele explicava isso. É meio triste, né? Porque você cria aquela imagem na sua cabeça de filme, que é um réptil maluco, e era tipo uma galinha grandona. Você fala, puta, que chato. Ué, a notícia aqui reforça isso, ó. Os pesquisadores acreditam que a criatura tenha entre 66 e 72 milhões de anos e provavelmente pôde ser preservada quando o ovo ficou enterrado como consequência de uma enxurrada, protegendo dos animais carniceiros por tanto tempo. O exemplar é um dos vários fósseis de ovo que ficaram esquecidos em um depósito por décadas na China. A equipe de cientistas suspeitou que eles poderiam conter dinossauros não nascidos e raspou parte dos ovos para encontrar o embrião dentro. Então, temos uma fonte literalmente dizendo que é verdade. Vamos ver o que vem por aí. Economia! Pô, o bloco de economia essa semana tá muito fraco, cara. Primeira notícia que é o de sempre, mas só repetindo mais uma vez. Bitcoin continua em queda, uma queda absoluta. Temos pessoas literalmente muito putas com o Viriato e com o Cadinho. Tipo, o cara que colocou R$2.000 em Bitcoin tá com R$150 agora. E tiltado. E é isso. A turma que acredita ainda tá falando, não, agora é a hora, cara. Agora, se você comprar, você vai ter um resultado melhor. Voltei. Meu irmão veio falar bobajada aqui, eu tive que mutar. Eu não ouvi nada que você falou. Não, sem problema. Eu vou contar essa parte aqui, mas eu tava falando sobre Bitcoin perdendo valor e a turma que investiu em Bitcoin perdendo muito dinheiro. Tipo, o cara colocou R$2.000 ficando com 300, 350. Onde... Eu vou encerrar, onde eu parei... vou falar agora, fazer uma pergunta e você responde. Onde eu parei de ouvir foi quando eu falei que o Tiranossauro tinha pena e você tava falando onde é que você descobriu. Ah, não, isso aí já encerrou. Tipo, eu só falei alguma coisa depois e fui pra economia. Ah, tá, beleza. Então, essa parte eu falei de Bitcoin, vou cortar aqui e continuar. Menino Raj, você tinha comprado Bitcoin na época, né? Bitcoin, o cripto. Você teve uma boa experiência? Continua tentando até o final unido com ela ou já vendeu e desistiu? Cara, eu comprei uma época, mas depois de um tempo, a porra da Binance... Primeiro eu tive um problema desgraçado que a Binance simplesmente não mandava a caralha do... Como é que chama? Do código de confirmação pra você ativar sua conta. Aí eu fiquei uma semana tentando ativar a merda daquela conta. Aí beleza, eu usei, consegui ativar depois de um tempo... Comprei umas micharias lá e depois de um tempo também parou de aceitar a merda do meu cartão. Não sei porque eu desisti dessa merda e comecei a xingar Bitcoin e falar que é meme. Mas teve algum lucro ou zero? Ah, porra nenhuma. Cara, você lucrar com Bitcoin não é com uma comprinha que você lucra, sabe? Talvez eu tenha ganho ou perdido uns 5 reais, sei lá. E é isso. Agora que o Bitcoin apenas faleceu, nós temos uma forma revolucionária de ganhar dinheiro, que é o Momento Economia da Semana. A americana fatura 835 mil reais vendendo seus flatos. O que seria flato, Rádio, pra turma que não manja de português? Pra quem não entende, pra quem é leigo, na língua portuguesa é literalmente burro e analfabeto, um flato seria os gases que seu intestino produz e você libera ele pelo orifício do ânus, fazendo barulhos engraçados e soltando um odor de esgoto. É basicamente isso. Ótima definição, perfeita. Essa garota vendia seus flatos e faturou 835 mil reais e diz que a demanda parecia interminável em uma entrevista que ela deu no final do ano passado. Literalmente a maior peidorreira do Brasil. E aí, porque isso aqui é interessante, porque tem o Instagram dela, e aí no Instagram é o Instagram registrado, não, o Instagram oficial, quando tem aquele marquinha lá de Instagram verificado. E a turma comentando, ai, meu sonho é comprar um, ai, eu vou comprar mais 10, vale muito a pena. A turma mandando review, sabe? É, lance um novo produto, por favor. E aí nós tivemos Cara, se eu não me o engano, era final essa aí disso. mesmo que o pessoal tava pedindo pra fazer dieta específica pro peido dele, tá ligado? O cara queria, ah, eu quero Peito, eu não comprar o seu recomendo. peido, mas eu quero que durante uma semana você coma só queijo e depois peide na minha garrafa pra me mandar. Agora vem o final. Que é Deus sendo top demais apenas. Mulher que ganhava 37 mil euros por semana vendendo peidos é hospitalizada. Steph Mapp disse acreditar que estava tendo um derrame e vivendo seus momentos finais. Uma ex-estrela do reality show que ganhou 200 mil euros ao peidar em potes anunciou a aposentadoria depois que ela foi levada às pressas para o hospital. Anunciou a aposentadoria de peido, cara. Parou de peidar. Parou de Cara, peidar imagina em garrafa. você chegar num hospital e fazer uma cirurgia de intestino, porque eu tô peidando muito num pote. Você disse que o médico nessa hora ele pensou, puta cara, eu devia ter virado um streamer. Devia ter feito live com decote pra vender meu O que que eu tô peido. fazendo aqui? Momento esportes. A Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem um campeão, que é o time do Palmeiras. Existe uma piadinha que a turma ficava lançando de, ah, o Palmeiras não tem mundial e não tem copinha, hein? E começo desse ano, cara, eu literalmente manjo de esportes, infelizmente. Eu falei pro Gordão do Bolsonaro, falei, cara, a piada do não tem copinha, não tem mundial vai acabar esse ano, porque o Palmeiras vai ser campeão da copinha, tranquilo, e vai ser campeão do mundial ganhando do Chelsea com gol do Dudu. Ele falou, ah, sei não, cara, muito difícil isso daí. Acertei já a primeira parte, acertei que ganhou a copinha. Agora o Mundial é só questão de tempo e o Palmeiras vai ser oficialmente o maior time do mundo. Tem todos os títulos possíveis e tem o Dudu, que é um jogador totalmente Time base. que time que o Palmeiras vai pegar no Mundial? É o Chelsea. Você não ironicamente acha que o Palmeiras tem condições de ganhar do Chelsea? Eu creio que sim, porque o Gordão do Bolsonaro tá rezando muito terço todo dia. Ele Ah, reza tipo três terços por dia pro Palmeiras. um bom avanço já. Mas aquela coisa, né, cara, que dizem, camisa tem peso. É o Chelsea, né, cara? Falando em Chelsea, cara, tem uma coisa que a gente tem que deixar registrado aqui pra posteridade, que é o seguinte: o astro do Chelsea, que todo mundo fala, oh, esse cara é um ótimo jogador, um dos melhores do mundo, é o menino Lukaku, atacante da Bélgica. E antes dele, era o Hazard, que é meio-campo da Bélgica. E esses caras só jogam futebol hoje, só viraram milionários, porque eu e o Raj inventamos a seleção da Bélgica em 2014. Nós literalmente Exatamente. criamos a seleção na nossa cabeça e ela virou um sucesso mundial quando ninguém acreditava, cara. Isso aí Cara, tem que ficar registrado pra sempre. foi 2014 que a gente começou a falar que a gente inventou a Bélgica. Pega qualquer Copa antes de 2014, simplesmente não existia a Bélgica. Chegou em 2014 e o William falou: "A gente vai inventar uma seleção e a seleção vai ser a da Bélgica". A gente Depois começou a de assistir, 2014, cara, e 2014 a gente depois via, teve tipo, a Copa de 2018 também, que a Bélgica foi um sucesso. mogou o Brasil. Bugou o Brasil. 2014 a gente tava, tipo, há anos sem ver futebol. Aí foi, pô, Copa do Mundo, né? Bora assistir. A gente via lá na TV, ó, oh, você viu hoje o jogo do México? Foi legal, hein? Só que, tipo, nada demais. Aí, de repente, a gente tá vendo o jogo da Bélgica e simplesmente tem um jogador chamado Fellaini, que tem 2,40 metros de altura e um Black Power sendo branco. A gente falou, cara, que porra é essa, cara? Esse cara é um personagem do rumo ao estrelato do PES em campo. Não é possível não conhecer esse maluco. Em 2014 teve um evento histórico, você sabe dizer qual que foi? Graças ao jogo da Bélgica, você lembra qual que foi esse evento? Não, qual foi? Foi a primeira vez que a gente conversou por voz em call, depois de 2 anos sem se conhecendo. Caralho, não sabia não, hein? Foi. A gente nunca tinha... Foi vendo o jogo da Bélgica. Você falou, bora fazer uma call no Skype pra ver o jogo da Bélgica. Caralho. Foi a primeira vez que eu ouvi sua voz e você ouviu a minha depois de 2 anos de amizade. Cabuloso. E aí, nessa época, literalmente ninguém acreditava na Bélgica. Tipo, a Bélgica era, sei lá, igual a Hungria, tá ligado? Um time que não tinha nenhuma tradição no futebol. O craque da Bélgica era o Fellaini, o atacante era o Origi, que era tipo um atacante do Newcastle, um time abandonado da Inglaterra. E a gente torcia muito pro Fellaini e pro Origi. Nem existia De Bruyne, nem existia Hazard ainda. Tipo, o time tava completamente no início ainda. A gente acreditou, a gente falou, pô, futebol belga vai ser grande novamente. Torcemos pra Bélgica, Bélgica foi eliminada, tristeza. Aí, Eurocopa a gente assistia, acompanhava a Bélgica. Copa 2018, Bélgica e Brasil nas quartas de final. A Bélgica simplesmente mogou o Brasil demais. Então falou, nossa, essa seleção belga surpreendeu o mundo hoje. Pera, você tá ligado que é só questão de tempo agora até a Bélgica ser campeã. 2014 ela foi eliminada nas quartas, eu acho. Nas oitavas. Nas oitavas. 2018 ela foi eliminada nas quartas, não foi isso? Ou na semi? Na semis. Ganhou do Brasil, caiu na semi. Exato. Caiu pra França que depois foi campeã. Ou seja, se tiver Copa esse ano, a Bélgica já é campeã, cara. Não tem discussão. Acabou, é campeã. Uma questão já pode matemática. Dar... É questão matemática, cara. É lógica, é ciência, sabe? A gente é que acredita na ciência. Então assim, a ciência dos números indica que em 2022 a Bélgica vai ser campeã do mundo. Acabou, cara. Não tem discussão, sabe? Não tem como você burlar a matemática de Deus. Quando estiverem lá recebendo a medalha e ganhando o amor do país inteiro, eles lembrem e falem assim, valeu William Raj pela TV, essa entrega faixa de joinha pra gente. Valeu William Raj 2014 por ter inventado a gente e acreditado na gente. Espero que esse reconhecimento exista, mas se não existir, fica aí registrado pro ouvinte quem foi que criou a geração de futebol belga. Mas notícias de futebol agora, de tristeza e sofrimento. O Cruzeiro tem um jogador chamado Fábio, que tinha um jogador chamado Fábio, que, honestamente, eu no passado não gostava dele, porque ele jogou muito tempo fora de forma, o cara tava gordaça, mas ele tava fora de forma quando o Cruzeiro jogava Libertadores, tá ligado? Tipo, Libertadores tem que ter um time inteiro muito bem pra conseguir ganhar, e ele tava, tipo, 3 quilos acima do peso, eu ficava puto com isso, falava, ah, esse Fábio tem que ir embora, esse time não dá. Só que o Fábio calou muito minha boca, cara, porque quando o Cruzeiro começou a decadência, começou a cair, não ter salário pra pagar, o Fábio simplesmente salvou o time algumas vezes. Tipo, o Fábio ele continuou, aceitou reduzir salário, aceitou trabalhar de graça, sem receber nada. Tinha épocas, tipo, o Cruzeiro tinha salário pra pagar todo mundo um mês, tava atrasado 6 meses. E o Fábio era quem mais recebia. Ele falava, não paga meu salário não, paga todo mundo aí 2 meses e depois a gente resolve. Tipo, o cara, ele emprestou dinheiro pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tinha como pagar funcionário, tinha como pagar roupeiro, turma da limpeza. Ele, tipo, dava dinheiro pro clube pagar essas pessoas e depois devolver pra ele. O cara... literalmente foi totalmente base, foi a única pessoa que acreditou o time, foi grato pelo que o Cruzeiro fez por ele. Todo mundo foi embora, Dedé foi embora, processou o Cruzeiro, falou que ele sofreu trabalho análogo à escravidão. O Thiago Neves foi embora, todo mundo indo embora processando, querendo dinheiro do time. E o Fábio continuou lá, e o Fábio continuava, falou, não, o Cruzeiro me ajudou, o Cruzeiro, tudo que eu tenho na vida foi graças ao Cruzeiro, então eu vou pagar isso agora. E ele queria ser a primeira pessoa a ter 1.000 jogos com a camisa de um time no Brasil. E teria isso no Cruzeiro, já tava com 970 e poucos jogos, só estavam 20 e poucos. Então esse ano ele teria 1.000 jogos com o Cruzeiro. É jogo pra caralho, cara. Tipo, normalmente você faz 70 jogos no ano, ele teria 1.000. É muito tempo jogando. E aí a torcida manda ele, pô, Fábio, vamos, Fábio. Cruzeiro trouxe o Ronaldo, aí agora sim vai melhorar, Fábio mais um ano. Tava tudo pronto. 2022 seria um ano muito bom com o menino Fábio jogando no gol do Cruzeiro e o Ronaldo unindo a torcida. E simplesmente o Ronaldo chegou pra ele, e como um bom empresário, agora o Cruzeiro é um time que tem um dono, é um time empresa, e falou, Fábio, nós queremos jogadores jovens que vão trazer retorno e você tá velho, então a gente vai te demitir. E o Fábio falou, cara, como assim, cara? Tipo, eu tô aqui há 15 anos, eu tô jogando de graça há 3 anos, como vocês vão me demitir? E o Ronaldo, não, é isso mesmo, ou você aceita se aposentar tipo, no Campeonato Mineiro, nem jogar o Brasileiro, ou a gente demite agora. E aí o Fábio voltou pra casa, lançou um post no Twitter que foi literalmente o Raj no final do ano passado em que ele dizia tristeza e dor E aí no dia seguinte, o Cruzeiro anunciou que Fábio não faz mais parte dos planos do clube, porque ele não está dentro do planejamento pro futuro, que é ter os jogadores jovens que vão trazer dinheiro, e o Fábio não ia trazer dinheiro, então ele tá na rua, ficou sem time. E aí no fim ele acabou fechando com o Fluminense, e vai jogar agora no Fluminense. Histórias de ingratidão, você acha que o Fábio pode lançar um áudio de 3 horas contando o que o Cruzeiro fez com ele, ou você acha que tudo bem, tem que demitir mesmo pra investir no futuro? Cara, o Cruzeiro já tá literalmente falido. Então se ele fica, se o Cruzeiro ficar tentando atender demanda de jogador X ou Y, ele tá fudido, cara. Ele tem que fazer literalmente o que é melhor pro time. E o Fábio ficar no Cruzeiro não é a melhor opção pro time, então foda-se, manda embora mesmo. Cruzeiro claro tá certo. Pô, o Cruzeiro tá jogando Série B. Tipo, Série B, você colocar o Aranha no gol, você ganha Série B tranquilo. Não, mas o Fábio já tá com 900 anos, cara. Os últimos jogos do Cruzeiro, o cara só tomava frango. Não é mais aquele Fábio de 2013, que era literalmente o melhor goleiro do Brasil, sabe? Então... O cara tá tomando gol na Série B. Você tá deixando o seu coração do galo falar agora. Ó, tô sendo totalmente imparcial. Meu coração preto e branco não tá no meio. Enfim, acho sacanagem. Espero que o Fábio ganhe pelo menos um campeonato carioca. Ele merece demais. Foi um cara brabo. E o Cruzeiro não foi com ele. E agora, momento NFL. O Dallas Cowboys está eliminado. Acabou o sonho. Encerrado o momento NFL. Web Movies, Raj, você assistiu algum... Puta, eu ia encerrar aqui, mas eu vou comentar rapidão o Dallas Cowboys, cara. Eu já falei há algum tempo aqui que o Cowboys é um time que é especialista em criar elencos maravilhosos. Splinter, que parece Converse. Que vão ganhar. Eu parei. E de repente pode. Ele entrega tudo quando você menos espera. Os Cowboys esse ano vinham com uma defesa foda, com um jogador que era MVP, com um cara que quebrou recorde histórico, com um ataque funcionando. E aí a gente pegou o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo é um jogador que ele tem mais interceptações do que touchdowns. No futebol, isso é o equivalente a um jogador de ataque, um camisa 10 do time, ter mais gols contra do que gols a favor na carreira dele. O Jimmy Garoppolo é esse cara. Ele tem mais interceptações do que touchdowns nos playoffs até aqui. E o Dallas Cowboys simplesmente perdeu pro time desse cara. Com duas lesões, tipo, eles tinham o Jimmy Garoppolo, que é o pior jogador do time. Eles têm dois jogadores bons, que é o Nick Bosa e o Joe Bosa, na verdade. Não é só o Joe ou Nick, um dos Bosa e o outro cara que joga bem na defesa. Os dois machucaram, é tipo, começou o jogo. Os dois jogadores bons do time machucaram. Sobrou o pior jogador em campo. Eu falei, cara, acabou. Vai ser 80-0 Cowboys. E o Cowboys tomando touchdown um atrás do outro. E simplesmente foi eliminado, cara. Não é possível, tipo, parece que eles fazem de zoeira. Parece que o Cowboys se junta e fala, cara... Vamos entregar do jeito mais ridículo possível, só pra deixar a torcida puta. E aí teve aquele momento que tem em todo jogo que é divertido até, que você vê a turma chorando. Então, tipo, o Cowboys perdendo do 49ers. Ninguém esperava isso. E as crianças desesperadas berrando na torcida, falando, por que o Cowboys nunca ganha? Mas calma, filho, um dia a gente vai ganhar. Porra, pequeno momento, cara. E o Dallas Cowboys, apenas dor e sofrimento. Assim como o Cruzeiro trouxe pro Fábio, o Cowboys traz pra nós, torcedores brasileiros. Patrick Mahomes vai ganhar o Super Bowl de novo. O Patrick povo Mahomes americano é só... torcedor do Cowboys. Patrick Mahomes, cara, eu falava na época que eu gravava contra a versão pro Virato que ele era muito bravo, que ele era melhor que o Tom Brady do Virato. Não, ele é um zoomer. Esse cara, no jogo de mata-mata, ele entrou em campo com o time dele perdendo, faltando 12 segundos. Ele precisava atravessar um campo inteiro, 100 jardas em 12 segundos. Ele conseguiu atravessar, empatou e virou o jogo, cara. Com 12 segundos. O cara é inacreditável o que o Patrick Mahomes faz. E... Enfim, ele tem 20 e poucos anos hoje, já tem um título, todos os campeonatos que ele jogou na vida dele chegou na final, e provavelmente quando ele aposentar ele vai ter 10 títulos de Super Bowl. O cara é inacreditável o que ele faz, tipo, todo mundo tem um nível de, você pode ser bom até esse ponto. O Mahomes, ele tá muito além, ele é muito, muito, muito bom, num nível que se você contar para outras pessoas, eles só não vão, é impossível fazer isso aí, e o cara consegue fazer, loucura. Encerramos aqui. Temos agora o momento Web Movies, que nós falamos de filmes assistidos. Você viu alguma coisa legal, uma série doida, alguma coisa maneira ou nada? Zero. Cara, tem a última coisa que eu assisti, foi a trilogia Before. Eu não vejo série, pô, não vejo até filme. Hoje, cara. Até hoje. Cara, eu, literalmente eu não vejo série, não vejo mais filme, não acho nenhum filme, nada que me chame a atenção, sabe? Cara, te falar o que eu tô fazendo ultimamente. Eu chego em casa, chego do trabalho, como, vou pra academia, passo uma hora e meia, duas horas, volto pra casa, abro meu Conan Exiles, fico jogando Conan e ouvindo fala Glauber Podcast. Enquanto jogo Kona até hora de dormir, acabou, cara. Isso. Não vejo filme, não vejo série. Muito bom quando você acha uns podcasts de muito nicho, assim, né? Tipo, achei um podcast chamado Papo de Cria. Que na abertura eu via porque eu achava engraçado que o cara abria falando assim: fala, fala, tropinha. Oh, caralho, que porra é essa? Desse é um povo aí que lançou feito... o Negralho ou não? Isso, eles que lançam o Negralho. É um podcast feito em uma favela específica do Rio de Janeiro pra membros daquela favela. Então, tipo, eles entrevistam a tia que tem a barraca de sorvete na Praça 15. E tem, tipo, 18 views, tá ligado? E é o cara falando, ah, e aí, quanto custa o sorvete lá? Mas como você faz pra preparar e tal? É isso aí, tamo aqui com a tia Neide, semana que vem a gente volta. E eu fico vendo isso, cara, acho divertido pra caralho. Eu gosto de ver se fala Glauber porque ele só convida policial. E é sempre umas histórias muito, muito top. As melhores histórias, obviamente, são as dos caras que são do BOP. Sempre do BOP. São os caras que estão, né, mais na linha de frente e tal. Que tá ativamente lá dando tiro e tomando tiro. O mais top as histórias. Já tô até familiar com o nome dos caras. Tem o... É o... Como que era? O Sargento Gripe. Morreu numa troca de tiro. Tem, ó, cara, tem uma lenda lá que é o Fávaro, o cara que ficou... tetraplégico, ele tomou uma granadada na cabeça e perdeu o movimento do corpo inteiro. Virou herói da polícia e tal. Cara, muito bom. Fala Glauber Podcast. É só podcast de tipo 6, 8 horas, cara. Esse cara conversando direto. Muito top. Sim, que é bom. Temos uma coisa de podcast também, mas deixa pro final que você vai tiltar apenas. É, como notícia, nós temos duas coisas boas. A primeira delas é que 3 espiãs demais. Você assistia 3 espiãs demais quando você era criança? Sim, assisti, era muito bom. Eu também betava. A Clover e a Lourinha. Isso. Meu amigo. Tinha a Clover e a Sam, que era ruiva, e a Alex, que era pior, que era a pardinha de Manaus, que ninguém gostava dela. Eu só betava a Clover mesmo, o resto foda-se. Eu betava a Clover também, tava nem aí. E 13 Pianos Demais vai receber uma nova temporada, que já está em desenvolvimento. É... Não foi anunciado ainda. Pra onde ela vai sair, se ela vai ser exclusiva Netflix, se ela vai sair pra TV mesmo. Mas a previsão é que saia ainda esse ano. E aí eles fizeram um revamp, tipo, mudaram a imagem dela, deixou a imagem um pouco mais realista, mas pouca coisa. 3 Pianos Demais era um desenho maneiro e provavelmente vai valer a pena aí, se tiver filha, mostrar pra ela. Se mantiverem a mesma média que tinha do passado. Cara, eu tenho certeza absoluta que nessa nova série vai ter gênero neutro, vai ter... os 3 personagens vão ser negro. Vai ser tudo assim. O próximo que eu falei é exatamente isso, cara. É Rebelde. Rebelde é um negócio que quando eu era criança, eu assistia e eu gostava muito, porque era um negócio feito pra criança que não tinha bobajada. Era uma novela pra criança, só que, obviamente, você tinha atores de 36 anos agindo como crianças do ensino fundamental. Só que, na verdade, ensino médio, já era o ensino médio lá. Só que não tinha nada demais. Tipo, tinha os casais, aí tinha um menino que gostava da menina e a menina gostava dele, só que um não falava pro outro. Era uma história meio bobinha, assim. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu adorava Rebelde, via direto. Via o show deles, o Rebelde Live in Rio, via ao vivo aquilo. Doideira. E aí anunciaram um novo Rebelde, que seria o Rebelde da Netflix, o Rebelde americano. Rebelde, pra quem não sabe, é uma IP, uma propriedade intelectual, que foi fundada na Argentina. Teve o Rebelde Argentina, que não fez nenhum sucesso. Aí foi pro México, do México estourou no mundo todo. E eles vendem isso pro mundo, então tem tipo Rebelde Brasil, que é da Lua Blanca, que é meio mais ou menos. Rebelde Rússia, Rebelde... qualquer lugar do mundo pode comprar e fazer seu próprio Rebelde. E a Netflix anunciou o seu próprio Rebelde. E eu fui assistir, falei, cara, vamos ver o que vem por aí, né? Deve ser um negócio pra criança, mas deve ser divertido, só pra testar. E quando eu fui assistir, cara, é uma série inteira, primeiro eu já fiquei tiltado por isso, é uma série inteira em que eles falam com gênero neutro, durante diálogos, tá ligado? Então tipo, ai amigue, eu falei pra VC que é VC o tempo inteiro. E você fica, caralho, cara, que... Imagina o trabalho de escrever isso daí, porque os caras fizeram essa merda. E. Não, imagina o trabalho, tipo... de escrever, não. Escrever é fácil, imagina o trabalho de atuar nisso, falar... meu amigo. Que inferno. Tem gênero neutro. E aí, tipo, o personagem principal, que na época era a Roberta e o Diego, que era o casal principal, agora são duas garotas pansexuais que namoram entre elas. Enfim, cara. Foi aquele negócio, tipo, assisti 10 minutos e falei, cara, que merda, e deixei pra lá. O que seria um pansexual? Momento. Que porra é um pansexual? Você não sabe o que é, não, cara? Não, ironicamente. Pansexual é alguém que transa qualquer coisa, não só seres humanos e homens ou mulheres. Transa meu árvore, amigo. Transa chão, transa poço de pedágio. Transa escapamento de carro. Literalmente qualquer coisa. Meu amigo, Olhou sabe? na rua, você já fala, nu, vou transar aquilo ali. E seguindo aqui com os filmes, nós temos uma coisa muito boa, inclusive eu recomendo pra vocês, cara. Existia um canal chamado Cortes do Contraversão, que honestamente não lembrei dele por muito tempo. Tipo, começou, me inscrevi, deixei pra lá, não vi mais nada porque gravei os negócios, não tinha porque ver corte. E aí apareceu uma sugestão pra mim no YouTube, que era um vídeo do Boa Noite Pum Pum, que é um mangá que na época eu tava vendo e era uma merda, cara, horrível. Tipo, era, sabe aquele negócio de história triste feita pra adolescente? Aí o personagem vai pra Agora escola e não falam com ele. o cara vai ouvir isso aqui, ele vai cortar essa parte de novo e falar: "Ah, sobre Boa Noite Pum Pum xingando Parte 2. muito, parte 2". Aí vai vir mais uma nova onda de gente xingando. E aí o cara postou Agora isso, e ele conta aí. postou o corte só, e ele colocou o título tipo Boa Noite Pum Pum e a Depressão do Jovem Moderno, um tema assim, tá ligado? O que acontece? O algoritmo vê isso e entrega para pessoas que estão consumindo conteúdo de Boa Noite Pum Pum. Então o cara pesquisa Boa Noite Pum Pum no YouTube e aparece esse vídeo, ele clica e fala: "Porra, eu tenho depressão e eu sou um jovem moderno e eu gosto de Boa Noite Pum Pum. Bora lá." E aí esse vídeo específico, ele furou essa bolha muito, tipo, ele tem 8 mil visualizações e só de gente de fora. E cara, é um bagulho muito engraçado, porque tipo, é uns caras escrevendo uns textos gigantescos defendendo um mangá como se fosse uma bíblia, tá ligado? Tipo, ah, você não entende, você não sabe o que realmente o Pum Pum está sentindo, e você nunca vai ser um jovem isolado que passa por essas coisas, uns Cara, puta texto, cara. você não salvou os comentários não pra gente ler. É muito bom, cara. Vou abrir aqui agora, a gente já Vamos era. abrir aqui agora. Mas a Boa Noite Boa Pum Pum, noite, um Zoomer, você vai contraversão. achar ele. E é muito bom porque, tipo, o cara que é o dono do canal, como as pessoas estão vendo, elas não são desse meio, elas não sabem que é um corte. Então elas acham que, tipo, é um vídeo que o cara postou e ele é o autor do vídeo. E aí eles comentam falando, tipo, ah, isso tá tudo errado, sei o que, sei o que. Aí o cara responde, tipo, nada a ver. E aí a turma responde com um puta texto, você que está maravilhoso, cara. Ou manda uns bagulho, tipo, ah, manda um textão, aí o cara do corte contraversão responde, verdade, agora me convenceu. Vamos procurar aqui, peraí. Sinceramente, esses foram os 13 minutos. Comentário do Tsuki. Sinceramente, interrogação, esses foram os 13 minutos mais mal gastos da minha vida. A pessoa, que eu não vou citar o nome, forçando uma ironia só para parecer funny, haha, guys, largando comentários extremamente desnecessários. Quer dar sua opinião? Beleza, só não diminua ou escancare que a obra é ruim e os fãs que endeusam são uma merda, porque não é verdade. A Jotnab falou: "Que crítica rasa. Adiantei umas 10 vezes porque não costumo ouvir gente burra falando por muito tempo, ainda mais com uma dicção ruim." Cara, literalmente amigo do Bigato, que é o Bigato falou que o Viriato não sabe falar, que o Viriato é gago. Agora o Jotnab tá falando que o William também é gago. "Se mantém jogando joguinho 2D onde o objetivo é andar em um caminho unidirecional, tu não vai ganhar absolutamente nada lendo uma obra dessas." O que você tá a dizer, William? Você foi literalmente um mogado aqui, cara. É isso aí, eu não tenho resposta. Aí tem o Jonah Liebert, o enredo de Good Night, ele mandou em inglês só pra mostrar que ele manja. O enredo de Good Night é muito bom, e os personagens são muito bons. Nenhum perso é unidimensional, todos são bem humanos. Pum Pum não é Zoomer, e a depressão de Pum Pum não é só compreendida por esses motivos. Tem gente que tem depressão por co menos coisa que isso. A depressão não é tão simples assim, é mais complexo. A cena que ele foi assediado afetou ele, e também fala de outros problemas psicológicos, como niilismo, ansiedade, sociopatia. Mas entendo seu ponto de vista. Pô, cara, comentário gay. Você tem que falar, xingar, né? Falar, entendo seu ponto de vista. Tem um aqui que é muito bom. O nome do comentante é Jarlisson Mendes. Nossa, incrível como ninguém consegue fazer uma crítica decente sobre a obra Ozayumi Pum Pum. Ele colocou em japonês ali, Ozayumi Pum Pum. A maioria não entende nem o personagem e rebaixa a obra somente a um mangá sad boy. Ainda colocou um termo em inglês no final para mostrar que ele tem conhecimento de várias línguas, não só de japonês. Ele mandou japonês e inglês. Em É, japonês e teve o inglês. Bolverker que comentou: "Simplesmente maravilhoso, os otakus se doendo porque a merda do mangá que fez ele chorar é uma grande bosta, kkkkkk, maravilhosos amigos." Aqui é um freio. Ó, tem alguém que tá puto, ó, provavelmente é mulher. Ianca Lima. Ianca Lima, se você estiver ouvindo, manda o seu zap aí, que achei linda. "A sua ignorância e de seu público é até meio engraçado de tão forçado. Parabéns pelo vídeo horrível e sem argumentos para defender sua opinião sobre um desenho japonês. Não deve ter inteligência suficiente para coisas simples como isso. Fábio Bertone. Cara, era um vídeo de pum pum, porque virou uma crítica à economia do nada. Era simplesmente... Porque no final o Viato começa a falar sobre Zoomer e como o Zoomer não tem nada pra fazer da vida, então fica arrumando problema onde não existe. Harold Palmeira, o cara é metade nórdico, metade português. O cérebro desse cara é de o tamanho de um arroz. Não é possível. Cais. Olha o público dele ainda por cima. Cais. Comentário muito bom. Cais. Esse é o comentário dele. Último comentário, Davi Carrião. Porra, mano, que gafe. Vocês deviam ter terminado o vídeo aos 6 minutos dele. Porque dali pra frente, simplesmente se refutaram sozinho e ainda conseguiram engrandecer ainda mais o valor da obra, dando críticas frívolas e mais estruturadas por mera falta de interpretação sobre a ótica da obra. Tudo que vocês falam simplesmente é abordado de maneira metalinguística na própria obra. Gosto de falar obra, hein? De quando o Sachi vai vender um mangá com a ideia do Pum Pum, e o diretor fala exatamente o que vocês falaram. Asano sabia que pessoas como você iam banalizar o mal e o sofrimento de uma pessoa, mostrando pouco pequenas coisas que ele sofria de quando era criança até perder tudo que tinha. Puta, chato. Vamos ver como termina, porque é gigantesco. Desculpe, mas esse vídeo foi hilário. Vocês conseguiram congratular mais ainda o texto e narrativa que Pum Pum propõe. Só transpareceram ser um bando de charlatões pagando de intelectuais, se achando para cima de um bando de adolescente que acha que sabe o que é vida adulta e concordar com vocês. Caralho, o cara sentiu muito. Achou que o, o menino Alostre, o Alostre é um ouvinte nosso, ele tá sempre nas lives e tal. Ele comentou assim: Pum Pum, só pelo nome tu já sabe que é horrível. Aí teve 9 comentários xingando ele. O primeiro foi: sinto pena de você, sinceramente. Aí o outro mandou assim, como é que é? O mangá critica pessoas como você também. Dá uma tristeza só de olhar a sua resposta. Caralho. Nesse do que o cara comentou um texto gigantesco, o corte do contraversão respondeu: texto muito grande, vou ler não. E aí o cara respondeu 29 respostas diferentes embaixo, cara. Meu Deus do céu, cara. Mano, relembra o comentário, dando uma agonia, você falando merda, não tô afim de fazer outro texto só pra gente que nem você, que não tem interpretação de texto. Não é questão de gosto, é questão de não ter entendido a obra. Caralho. Cara, por que eles falam tanto palavra obra pra porra de um desenho, cara? É porque obra parece um negócio grandioso, né? Tipo, a obra. Obra. Tá... obra foi o que o Gordão Langes mandou pra gente. Porra de quadrinho japonês. Aquilo é uma obra. Não, esse aquilo é uma obra, não um mangazinho de adolescente chorando. Vai tomar no meio do seu cu, seu viado. E ainda em webcinemas, essa semana eu assisti, semana não, né? Final do ano eu assisti Turma da Mônica Lições, um dos filmes que eu mais esperei isso na é uma minha obra. Vida. Isso é uma obra. Isso, pior que é realmente bom, cara. Não ironicamente é bom. Turma da Mônica Lições começou quando eu fui no cinema, e eu nunca gostei muito de quadrinho brasileiro, achava meio mongol. Eu fui no cinema, e aí eu vi ali e falei, tava passando Turma da Mônica Laços na época. Eu falei, Turma da Mônica Laços de Daniel Filho. Eu falei, Daniel Filho, cara? Quem é Daniel Filho? Porra, eu já ouvi esse nome. E aí eu entrei no site do Google, pesquisei, e pesquisei junto com ele o nome dos outros produtores. Basicamente, o diretor, que é o Daniel Filho, e o produtor, esqueci o nome dele agora, mas é um cara que trabalha sempre com ele, eles são responsáveis por fazer 3 filmes antes desse. Você sabe quais são esses filmes, menino Rádio? Não, não faço ideia. Cidade de Deus, Carandiru e Estômago. Os 3 dos caras só faltou o Tropa de Elite no meio pra completar os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E aí lançaram Turma da Mônica e falou, ó, faz esse filme aí, vê se sai uma coisa legal. E eu falei, pô, vou assistir só por isso, cara. Imagina o cara que fez Cidade de Deus fazendo Turma da Mônica. Assisti o primeiro Turma da Mônica Laços e é muito bom. Tipo, é um filme pra criança... Mas é muito bom mesmo quando você é adulto, cara. É muito bom. Tipo, não. Fala a verdade. Bom. Em algum momento, quando você viu que o filme era feito por esse cara, você pensou assim, que você achou que ia ter, tipo, uma Mônica com uma R15 na mão, coisa assim. Com uma Glock rajada, alguma coisa assim. O que eu pensei, o que aconteceu, eu falei assim, cara, ele vai pegar algum personagem e vai deixar esse personagem adulto de um jeito que não cabe na história e vai ficar estranho. Porque, tipo, ele não vai se aguentar, o cara dirigiu Cidade de Deus, porra. E ele faz isso, só que isso fica bom, tipo, isso acontece quando o Rodrigo Santoro, ele faz o personagem do Louco, que é o personagem do Maurício de Souza. O Louco na HQ, ele é um cara maluco, só que é um cara engraçado, tipo, ele fica andando de cabeça pra baixo, umas bobajadas assim. E lá é, tipo, um negócio mais mental. Então, tipo, eles estão perdidos na floresta e aparece o louco. E ele é louco. Tipo, ele é o Coringa, tá ligado? Coringa, o Joker, o palhaço. Isso que eu falo agora. E aí muda... Ele é o Coringa. Muda o clima do filme. E ele começa a falar de um jeito... Você fica, caralho, você lembra, tipo, do Rodrigo Santoro em Bicho de Sete Cabeças. Tipo, é muito bom, cara. É muito bom. Não vou dar spoiler aqui, porque talvez a turma queira assistir. Mas Turma da Mônica Laços é um filme muito bom. É assim, dos melhores filmes brasileiros na história. E tem uma coisa que chamou muita atenção, que tem dois personagens maravilhosos, atores fodas, que é o Kevin Vecchiato, que faz o Cebolinha, e a Laura Halseu, que faz a Magali. A atuação da Magali nesse filme, cara, ela tem 9 anos de idade e é das melhores atuações já feitas no cinema, cinema mundial, não só brasileiro. Tipo, nível Jodie Foster e essas grandes atrizes assim, Meryl Streep. É bom pra caralho, é inacreditável. Toma da Mônica Laços é um filme nota 1000. E aí foi, saiu Lições, eu falei, beleza, vamos ver a continuação. É legal, tipo, é um filme bom, é um filme nota 8, 8,5. Só que tem várias coisas que eles precisaram colocar pra render o filme, cara, que tiram muito ponto dele. Alguns, por exemplo, eles chamaram as crianças pra fazer o primeiro filme sem saber que ia ser um sucesso foda. Então fizeram baseado na altura deles na época. Tipo, ah, todo mundo tem mais ou menos essa altura. E aí, tipo, a Mônica tinha 10 anos de idade, o Cascão tinha 6. E eles faziam o mesmo filme. Como passaram alguns anos, eles cresceram. Então agora a Mônica é uma adolescente e o Cascão é uma criança. O Cascão tem 9 anos e a Mônica já tem 14. Então, tipo, não cabe no mesmo cenário. E eles tiveram que fazer várias mudanças de roteiro, que claramente acontecem por conta disso, para não deixar crianças de altura diferente aparecerem juntas em cena. Então sempre que eles aparecem, eles estão cortados, tem corte de cena. Eles separam o roteiro em dois para não deixar isso acontecer. E, tipo, isso ataca muito a qualidade do filme. Atuação, especialmente, cara, a atriz que faz a Magali é muito boa. Ela ficou completamente, tipo, ela era uma criança, atuou muito bem, e aí depois desse filme, criou um hype em torno dela. Tipo, ela foi pra Cannes, ela começou a participar de coisa internacional de cinema, começou a, tipo, ser chamada pra fazer curta francês. Tipo, cara, essa mina é foda, essa mina vai revolucionar o cinema, ela é muito boa. E aí, tipo, uma criança de 10 anos de idade começou a participar do meio de artista. E todo mundo sabe que ambiente de arte é ambiente de droga. Então, e tipo, ambiente de pedofilia, não esquece. Exato, e passaram 2 anos, hoje ela tem 12 anos, você entra no Instagram dela, ela deixou de ser literalmente uma criança postando, gente, eu ganhei uma Barbie hoje, eu tô muito feliz, olha aqui minha Barbie. Qual que, e agora qual com 12 anos ela posta foto. Oi, desculpa. Qual é o nome dela que você falou? Não entendi. É Laura, R-A-U-S-O, Halseu. Agora ela tem 12 anos, ela posta foto de meia calça e coleira com a língua pra fora. Ih, cara, colocou coleirinho no pescoço, já era. Completamente. Mas, enfim, era uma atriz foda. Ela pessoalmente faleceu. Tipo, virou uma adolescente que logo vai estar numa clínica de reabilitação, infelizmente. Mas era uma atriz com muito potencial. E aí, por exemplo, como ela era uma atriz muito melhor do que a atriz que faz a Mônica, eles. Acho que a Giovanna Benitti que faz a Mônica. Eles tiveram que separar as duas. Então, tipo, não dá pra você deixar uma atriz muito boa atuando com uma atriz muito ruim. Tipo, Poderoso Chefão 3, o Al Pacino e a Sofia Coppola. Porque você percebe que a atriz ruim é muito pior. Então eles fizeram essas decisões, assim, tipo, deixar separados por núcleo de tamanho do personagem, do ator, na verdade. O núcleo de qualidade do ator, pra eles, os atores ruins não parecerem com os bons. Enfim, essas coisas assim que tinham que ser feitas, não tinha como. Mas fora isso, é um filme legal. Um filme nota 8.5, dá pra colocar aí. Se você não viu Mônica, Turma da Mônica, Laços, o primeiro. Recomendo muito, cara. Você vai gostar com certeza. E se você já viu, quer ver o Lições, também é legal. Não vai no cinema não vale tudo isso, mas assiste depois no site do Google, 100% gratuito. Porra, essa hora você tem que fazer um comentário, falar assim, aí, maneiro, Mônica, top. Maneiro, Mônica é muito bom, assistam no cinema. O que será de a gente ter um bloco de quadrinhos, bobajada ou digo bora? Ué, cara, eu nunca li um quadrinho na minha vida e não vou começar a ler, cara, nem começa. Não vem então, com esse papo vou só citar notícias por cima, curtas. Primeiro, muito boa, só que só funciona pra quem é de São Paulo. O Jorodowski, que fez Incal, ele tá trabalhando numa obra nova, ficou um hype, puta, é uma obra nova foda. E é uma história sobre cavaleiros medievais, meio futuristas, tipo um outro universo, que eles cultuam o sol. Então ele chamou de onde esses caras moram, a Cidade do Sol, porque eles cultuam o sol. E aí, na tradução, a Cidade do Sol juntaram Hélios, de Sol, Polis, de Cidade, e simplesmente chama Os Cavaleiros de Heliópolis. E Heliópolis é o nome da maior favela de São Paulo. Então é tipo chamar Os Cavaleiros da Rocinha, tá ligado? É logo sobre Cavaleiros Medievais de Heliópolis. Doideira, top nome. E fora isso, é bom mesmo, nós tivemos... Moonshadow, sendo relançado pela Pipoca e Nanquim. Nós temos três quadrinhos que todo mundo fala que são os melhores da história, que é Watchmen, Sandman e Moonshadow. Sandman saiu há pouco tempo pela Panini. Watchmen, você acha, sempre está sempre sendo relançado. E Moonshadow estava em falta no mercado. A Pipoca e Nanquim vai relançar pelo preço de capa de 2 anos atrás. Boa notícia. E a Mythos anunciou Dread Case Files, que é um encadernado capa dura que compila 40 anos de histórias do Dread e vai ter 38 volumes no total. Eles vão lançar o primeiro agora. Muito difícil chegar no 5, mas pra turma que gosta de quadrinho, vai ser a primeira vez que as histórias antigas do Dread são publicadas no Brasil. Acabou. Fizemos um speedrun de notícias de quadrinho pra chegar no momento co-op LeBron Games da noite. Ah, moleque, agora é o momento que a gente brilha, que a gente voa, que os ouvintes vão à loucura também. Vou até me arrumar aqui na cadeira, cara. Meu amigo. Vai ser tão bom quanto Boa Noite Pum Pum. É um ótimo mangá. Primeira coisa que eu queria falar com você, Raj, é o seguinte, eu tô vendendo algumas coisas na Shopee e eu descobri que videogames antigos valem um preço muito absurdo. Você todo mundo já sabe, Mario do Nintendinho vale muito, ok. Só que tem algumas coisas que não deveriam valer um preço absurdo e valem. Por exemplo, World of Warcraft. Um tempo, eles davam um CD, que era chamado de WoW Base Game, que era tipo um jogo simples, sem nada, que você instalava esse CD e você tinha acesso a 10 horas de WoW. Você podia jogar por 10 horas sem pagar, caso você instalasse direto desse CD. Esse CD usado na Shopee vale R$60, cara. Tipo, é um CD que você ganhava de graça na banca. R$60. Diablo, por exemplo, Diablo 2, a versão de PC, lacrado, vale R$1.000, R$1.500. Diablo 2 usado na versão de PC vale R$200, R$300. Diablo 2. Tipo, você tem formas muito melhores de jogar Diablo 2 hoje em dia. Por que isso? Explique pra nós economicamente por que games que deveriam valer R$8 estão valendo R$390 e quem paga isso é simplesmente maluco? Ou tem alguma explicação, nostalgia, algo assim que explique? É claro que tem explicação, cara. Você é limitado. Tudo que é limitado é valioso. Por que você acha que o ouro vale muito? Porque é limitado. Porque não cai do céu. CD de Diablo 2? É óbvio, cara. Não existe mais CD de Diablo 2. E é um jogo... Ainda mais agora que vai tá pra sair o Diablo 4. Vai atraindo mais público. O pessoal vai interessando mais pelos jogos. Não só pelo 4. Aí quer ver o 1, quer ver o 2, quer ver o 3, quer ver o 4. Enfim, aquela coisa de... antiguidade, sabe? Igual, por que carro antigo que antigamente você comprava, sei lá, por R$10.000, hoje em dia tem carro que vale R$400.000? Porque vira uma antiguidade, vira uma coisa limitada, não existe mais, entendeu? Não é algo que é mais fabricado e tal. Então assim, Diablo 2, ele é um jogo muito icônico, é um jogo muito foda. Então assim, quem tem um CD de Diablo 2 original, cara, consegue arrumar um dinheiro bacana nisso aí. É uma boa explicação, mas ainda assim, tendo muito dinheiro pra gastar com games, eu jamais comprei Diablo 2 CD, cara. Acho que só você for muito rico se fazer isso. Se tem alguma coisa aí original, sei lá, um jogo de Play 1 que dê pra você ganhar uma grana, ou zero coisas? Não. Cara, antigamente eu tinha muito jogo de PC físico, né? Porque era aquele PC branco, velho, que você tinha que colocar o CD ou o disquete pra rodar o jogo, sabe? Então... eu tinha Age of Empires 1 e 2 original e tal, mas sumiu tudo ao longo do tempo, não restou nada. Tinha vários... sabe aqueles jogos que vinham na revista, que era tipo 89 demos? Sim, tô ligado. Sei, eu tinha um montão, cara, se olhasse alguma coisa, tava só... eu também tinha vários jogos bons, cara, tinha um jogo que parecia Devil May Cry. Nem existia Devil May Cry na época, mas era muito bom também, parecia Devil May Cry. Era hack and slash, assim, numa cidade futurista destruída, muito top. Não lembro o nome do jogo. Queria lembrar pra rejogar. Um jogo que é muito bom, cara, que eu acho que pouca gente jogou, é o Redneck Rampage, já ouviu? Não. Redneck Rampage. É um jogo que mistura Redneck com Alien, cara. Muito bom. Redneck Rampage, achei. Deixa eu ver, vou ver fotinha e falar se o jogo é brabo ou não pela fotinha. Pô, jogo mais antigo, cheguei no jogo novo. Não, pô, falei o jogo, eu jogava no computador branco, cara. É um clone de Doom, mas é um clone de Doom honesto. Sim, é um clone de Doom, mas é muito top. Tem uma besta que se atira dinamite. Você joga, atira um monte de ET, cara, muito bom. Sabia que por uns 10 anos FPS era chamado de Doom clone? Clone de Doom, tipo, não existia o termo. Você não recebeu pra minha novidade. Quem, cara, quem você chegou a jogar muito Doom? Você era um Doom player ou não? Não, eu joguei só por curiosidade, porque todo mundo falava que é o jogo mais importante da história. Eu falei, pô, vou jogar esse aqui pra ver o que é. Eu nunca joguei Doom na minha vida. 80, eu nunca abri um Doom na minha vida. Tem uns Dooms novos, tipo, tem skin nova pra Doom. Doom Online tem uma comunidade foda até hoje. Mas é um jogo muito velho, tipo, é difícil jogar. Tipo, é aqueles FPS que não tinham mira, tá ligado? Você atira pra frente, então você tem que ficar andando pro lado, sua mira é andar pro lado. Um outro que eu joguei muito, mas que todo mundo conhece, é o Duke Nukem. Esse eu joguei pra caralho. Jogou Duke Nukem antigo ou Duke Nukem de PS3? Não, antigão, porra. Antigaço, um dos primeiros. Pô, achava que você era zoomer, você tá manjando de jogo antigo, hein, cara? Óbvio, cara. A gente tinha um computador em casa antigo e meu irmão gostava de jogar. Aí tinha aquelas caixinhas de CD, sabe? Feito de como é que é? Tipo uma lanzinha que você colocava o CD dentro da caixinha, sabe? Tinha muito jogo de computador lá. E tinha Redneck Rampage, tinha Duke Nukem. Tinha muito jogo que eu nem lembro o nome, mas tinha Age of Empires também. Tinha GTA San Andreas. Ah, coisa pra caralho. Nem consigo falar de cabeça. Muita coisa que tinha lá. Eu vendi um jogo que eu fiquei meio mal, mas depois eu falei, porra, não fiz nada errado. Que tem um jogo chamado The Division, que ele é tipo um Destiny, só que... Ele é 100% online, igual Destiny, só que a comunidade dele sumiu. Tipo, no PS4 não tem ninguém jogando mais. Pra você achar um servidor, você tem que ficar horas tentando jogar ele. E aí eu tentei jogar esse jogo, tipo, eu comprei ele já muito barato, comprei por R$9,99. E não dava pra jogar porque você não achava ninguém online. Tipo, não tinha... O servidor tá aberto, mas não tem ninguém jogando. E aí eu coloquei na Shopee, falei, ah, vou testar aqui. Coloquei, tipo, por R$34,00. E vendeu em poucas horas pra uma garota que mora no Paraná. E eu fiquei, caraca, será que ela acha que o jogo vai funcionar? Será que eu devia avisar ou não? Mas eu falei, pô, não fiz nada ilegal. Coloquei o jogo pra vender, ela comprou. Então... E ela falou alguma coisa depois que ela recebeu o jogo? Nada, só comprou direto. Eu vou mandar amanhã. Tô tentando lembrar mais o nome de jogo antigo que eu jogava. Tá falhando a memória. Jogava Championship Manager CM3-4 antes do Football Manager existir. E jogo de flash pra caralho. Jogo de flash, óbvio, mas o que eu mais joguei na minha vida não, no passado, foi o Age of Empires 1 e Diablo 1 também. Age of Empires eu jogava, mas eu não entendi o que eu tava fazendo, então eu só perdia sempre. Quando eu era criança, e aí eu só fui entender eu consegui dois entender. Anos depois. Cara, o Age of Empires eu entendi assim, quanto maior a arma do boneco e mais armadura ele tem, mais forte ele é, então quanto mais desse eu fizer, mais eu vou matar. Essa era a minha lógica, eu consegui ganhar algumas coisas assim. Na época eu não sabia inglês e eu não sabia ler, então eu não sabia se eu tinha ganhado ou perdido. Só ficava clicando na tela, aparecia alguma coisa e eu, cara, acabou, sei lá o que aconteceu, foi pro próximo. A Sony lançou God of War pra PC, o primeiro God of War ainda, e a turma ficou muito tiltada, mas muito, tem tipo threads gigantescas no Twitter de gente brava, porque começaram a fazer mods, então você pode jogar com o CJ, com o Kratos CJ, por exemplo, ou você pode baixar o mod do Gabigol, e o Kratos vira o Gabigol, e o filho dele vira o anãozinho do pânico. E a turma tá tiltada, cara, falando, que isso? Como os jogadores de PC podem não respeitar esse grande ícone dos games da Sony, que é o Kratos? E muito puta, com razão, ou 100% errados? 100% errado, cara. Todo, cara, sonista, sabe, esses caras que é fanboyzinho de jogo, que você fala alguma coisinha do jogo do cara e fica bravinho, esses caras tem tudo que se fuder mesmo, cara. Merecem tudo. Lembra isso. Aquele comentário que a gente leu do cara falando que Last of Us era a vida dele? Era a vida dele. Tudo que ele aprendeu sobre a vida veio de Last of Us. Toda vez que acontece isso, eu penso em um cara assim. Teve um caso assim da última semana, cara. Tipo, a Nintendo, ela tem um console chamado Wii U, que é um console completamente falido. Tipo, todo mundo que comprou se arrependeu, porque ele seria o tie-in entre o Wii e a nova geração. Só que ele saiu num momento em que tanto o PS3 quanto o Xbox 360 já eram melhor do que ele. E aí quando saiu o PS4 e o Xbox One, matou o Wii U. Tipo, ninguém queria ter um Wii U porque ele gostava de estar jogando um Play 2 quando todo mundo estava jogando um console de próxima geração. Então o Wii U não teve jogo próprio, teve tipo 30 jogos. O online dele não funcionava, foi abandonado. A Nintendo só desistiu, falou, deixa isso pra lá. Vamos lançar um console novo. Aí começaram a trabalhar no Switch. E aí, quando eles lançaram o Switch, eles começaram a pegar os jogos que estavam no Wii U e lançar no Switch. Então, saiu uma nova versão. Só que eles nem colocavam, tipo, remaster, remake. Eles só fingiam que o jogo não existiu no Wii U e lançavam no Switch. E aí, a turma que é fã da Nintendo, defendendo, falando, não, não, eles estão corretos. Eles estão dando o jogo em outra plataforma. Não tem nada de errado nisso. Eles não estão abandonando, tá? E aí, eles fizeram um bagulho que eles pegaram Pikmin, que é, tipo, o último jogo do Wii U que não tinha ainda no Switch. E eles colocaram esse jogo no Switch. Esse jogo custava, no Wii U, R$15 na loja da Nintendo. O jogo mais barato que a Nintendo oferecia no Wii U. E aí eles pegaram o mesmo jogo, lançaram no Switch, nem fizeram alteração, tipo, os botões de menu continuam os mesmos, é só um emulador rodando o jogo. Foram na loja do Wii U e tiraram o jogo da loja, então você não consegue comprar ele mais no console original por R$15. E colocaram por R$480 na loja do Wii, do Switch. E a turma, se você quiser jogar esse jogo que existia por um décimo do preço, você tem que pagar agora 10 vezes mais pra jogar no console novo. E aí, se você pesquisar Pikmin Nintendo em qualquer rede social, você vai achar os caras falando, ah não, mas a Nintendo está corretíssima em fazer isso, porque ela está democratizando o seu jogo para as próximas gerações, porque as pessoas pediam muito por Pikmin na nova geração. E brigando por isso, cara. Defendendo uma empresa que simplesmente está cagando completamente pra turma. Nintendista é igual os caras lá que é sonista, então também merece se fuder. O cara que paga R$400 no Super Mario Party merece se fuder, cara. Ele tá pedindo pra se fuder. Coitado nadinho, cara. Fala mal do cara, não. Falando em empresas, a Microsoft... Nadinho, eu amo o Nadinho, mas ele merece se fuder. O Nadinho comprou um Switch. É o único cara no Brasil que tem um Switch. A Microsoft, falando em empresas, segue com o seu plano de comprar todas as empresas de videogames do mundo. O plano dele é o seguinte, existe hoje uma concorrência com a Sony e com a Nintendo, a gente tá perdendo em muitas partes. Então se a gente comprar todas as empresas, todas as pessoas que fazem videogames, ninguém mais vai poder lançar um videogame pra essas empresas, a gente ganha. Então depois de comprar já tudo que era possível comprar nos Estados Unidos, eles anunciaram a compra da Blizzard por $70 bilhões. Muito dinheiro, cara. Dá pra comprar fácil aqui uns 3 PC Gamer brabo. E agora a Blizzard pertence à Microsoft. Você faz alguma diferença pra você? Você ainda tinha alguma esperança da Blizzard como uma empresa que ia se revitalizar e seguir independente? Ou você acha melhor? Cara, eu acho que depois de muito erro seguido um atrás do outro, finalmente a Blizzard acertou de vender essa bosta pra quem realmente tem interesse em fazer o troço funcionar, sabe? Cara, a Blizzard já tava toda despedaçada internamente, sabe? Nenhum projeto andava pra frente direito e tal. Tudo saía cagado e etc. Isso aí era coisa que vinha dos próprios internos da Blizzard. Então, vender a Blizzard pra Microsoft provavelmente foi o melhor passo que eles tomaram. Porque a gente tá falando de sonista e nintendista ficando puto sem razão. A Blizzard comprou a Microsoft e aí a Blizzard, depois de ser adquirida, eles soltaram um comunicado avisando que eles não vão mais trabalhar em RTS, jogos de estratégia em tempo real. O último RTS lançado pela Blizzard foi Warcraft 3 em 2002. Então, tipo, é óbvio que eles não vão trabalhar. Eles só deixaram isso público, ó, não vai trabalhar, vocês estão pedindo aí, mas não vão fazer mais porque é um gênero que não dá mais dinheiro. E aí, de novo, toma puta, ah, eles mataram a Blizzard. Olha como a Microsoft é uma empresa horrível, o que ela fez com a nossa amada Blizzard? Não vai mais lançar um RTS. Cara, precisava mesmo de deixar isso declarado pra tomar só saber o que ia acontecer? Declarado, exatamente. E agora, última notícia sobre games. Foi anunciado na última semana o Flow Simulator. Putz, isso aqui é muito bom. Como assim, peraí? Flow Simulator, você basicamente você joga com Monark, é isso? Literalmente isso. O Flow Podcast, eles têm um sistema de emblemas que você paga pra usar o site deles e você resgata emblemas durante esse tempo. Então, sempre que vai um convidado lá, tipo, essa semana vai convidado o Arthur Petri. Você entra 24 horas depois da entrevista e você resgata o emblema do Arthur Petri. E a ideia é que no futuro vão ter emblemas que vão ser muito raros. Tipo, esse emblema do Petri ele vai ser raro daqui a 10 anos. As pessoas vão querer, ah, eu quero emblema do Petri da primeira vez que ele foi lá. Eu quero emblema de tal jogador que foi lá e depois ficou famoso. E aí você pode vender os emblemas e ter um mercado de emblema e depois de 24 horas não é gerado um emblema novo. Só que todo mundo cagou pra isso, falou, pô, por que eu vou querer um emblema? Tipo, não vou usar isso pra nada, isso só existe dentro da plataforma do Flow, que eu não vou poder usar em rede social, não vou poder usar pra nada. Tipo, ninguém vai entrar na plataforma do Flow pra saber os emblemas que eu tenho. Então o negócio simplesmente deu errado, tipo, as pessoas não resgatavam, tava falido. E aí o Igor 3K fez um anúncio grandioso que ele vai lançar o Flow Simulator, é um simulador de podcasts, e os emblemas vão deixar você simular com as pessoas que participaram daquele podcast. Então, você vai ter o seu host, que pode ser o Monark ou o Igor, e se você tiver o do Arthur Petri, por exemplo, o emblema dele, você pode ativar esse emblema no seu jogo, você perde o emblema, mas você tem, você libera uma fala diferente que diz: e aí, Petri, como anda a vida? E o Petri responde: ah, meu, tristão. Tipo, é isso. Ah, meu, você libera nada uma fala. Faz sentido, meu. O que eu ia gostar de liberar o... Muito bem, senhoras e senhores. Esse é nostálgico, esse aí eu gostaria. Não, mas esse aí é nosso, pô. Porque o Petri falaria isso daí. É porque ele... Não, ele fala, mas... Ele roubou da gente, mas ele fala. Ah, tá. É verdade. Bom dar os créditos. E é isso, cara. Flow Simulator é um game e logo logo estará disponível na Steam. Você vai poder jogar isso aí. Pretende investir algum dinheiro pra entrevistar o Arthur Petri dentro de um webjoguinho? Bom investimento, hein? A gente literalmente viu o Arthur Petri pessoalmente. Cara, falando em Arthur Petri, como você esperava que fosse o Petri pessoalmente? Tipo assim, ele foi... Não, porque você tá falando do Arthur Petri. Então, tipo, a gente viu ele pessoalmente, de perto, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente que passou, sei lá, até ver ele de fato de perto, a gente passou, sei lá, 7 anos ouvindo ele, sabe? Então, tipo assim, você imagina várias vezes durante esse tempo como que a pessoa pessoalmente, entendeu? Uhum. E... Oh, fala ele, tipo assim, ele era exatamente o que você achou que era, ou ele era bem diferente, como é que era? Dos dois. O Thiago Carvalho eu imaginava bem diferente. Eu imaginava o Thiago Carvalho um gordinho. Eu já tinha visto foto dele, tá? Mas olha, deve ser foto antiga. Eu imaginava ele um gordinho meio Hernani, tá ligado? Eu imaginava o Thiago Carvalho daquele jeito. E... Porque ele falava que gostava de música e tal. E na minha cabeça o cara que gosta de música, que toca violão, é aquilo. E... O cara é um puta Shed. Tipo, isso aí me surpreendeu. O cara entrou, cabelo maneiro de Shed e tocou canções. E eu falei, cara, esse cara é brabo. O Petri... Ele é muito anão, cara. É meio estranho quando você vê ele no palco. Sim, ele é muito baixinho. Ele já falou que tipo, ele tem 1,78, mas sei lá, parece a impressão que dá vendo de longe que ele tem 1,78 nunca, cara. Não tem 1,78 nunca. Eu acho que ele tem. É muito baixinho, tá ligado? Eu acho que ele tem 1,72. Então, tipo, cara, ele é quase. Ele, tipo assim, ele é minimamente mais alto que o Maurício Meirelles, que tem 1,65, sei lá. Ele não tem mais que o. Ele não tem mais que 1,70, não. Mas é tipo, ele é shapeado no rolê, pelo menos quando a gente viu, tava. Só como ele é anãozinho, não parece, tá ligado? Parece um cara normal. Quando a gente foi no show dele aqui em BH, depois que a gente foi no show, que eu e você fomos no show dele de São Paulo, minha mãe e minha cunhada foram, né, também. Eu e meu irmão, minha mãe, minha cunhada e tal. Aí elas ficaram falando, nossa, ele tem um bundão, né? Ficaram betando demais a bunda do Arthur Petri. Você acompanha o Petri hoje em dia, que ele tá não. Fazendo uma deriva? Cara, tem muito tempo. Cara, pra você ter ideia, a última vez que eu ouvi algum podcast do Petri foi em 2019, lá na época que a gente foi no show dele. Depois que ele mudou pra São Paulo, começou a participar do Flow e tal, não ouvi mais. Ele tem um podcast agora, que é esse A Deriva, que é um podcast de entrevista, só que ele deixa a pessoa falar muito, que é um negócio bom. Tipo, ele leva um cara que trabalha como maquiador de necrotério. E aí ele faz uma pergunta e, tipo, normalmente o podcast o cara quer aparecer porque ele vai vender a imagem dele depois. Então o 3K tem que ficar fazendo piadinha a cada 10 segundos pra depois ele ir no Instagram e fazer um public post e falar: aí galera, sou o 3K do Flow. E o Petri chega e fala assim: e aí cara, qual é a pior parte do seu trabalho? E o cara começa a falar, falar, falar. E tipo, tem podcasts que ele deixa o cara falar durante 30 minutos direto. O cara começa a falar, entra nos assuntos e ele tá, pô, maneiro, isso aí acontece muito. E tipo, é legal, quando é um candidato que rende, é interessante. E ele fez um bagulho foda, que é o A Deriva na Rua. Ele simplesmente vai pro meio da rua, tipo na Praça da Sé, um lugar que tem maluco aqui em São Paulo, e conversa com a turma, funciona bem. Teve uma entrevista com o Mário Schwartzman, que foi maravilhosa. Felizmente o Mário faleceu depois também. Mas é tipo um dos grandes momentos da internet brasileira, vão lembrar disso pra sempre. Muito bom mesmo. Tá legal agora. Eu também fiquei muito tempo sem ouvir, mas voltei a ouvir no final do ano passado e tô acompanhando agora direto. Ficou maneiro. Ah, cara, sei lá o... Ele é um ótimo cara no, na profissão dele, mas não é o que eu tenho vontade de ouvir hoje em dia, sabe? Já foi. Hoje em dia eu tô ouvindo outras coisas, totalmente nada a ver com o que o Petri faz. No Adriva é foda porque, tipo, ele faz o podcast dele ainda, o Saco Cheio, Só que no Saco Cheio ele tem um público muito pequeno, tipo, ele tem menos ouvintes do que a gente tem aqui, tá ligado? No Saco Cheio. E na Deriva ele é estourado. Na Deriva ele tem 700 mil, tem vídeo com 400 mil, tipo, ele chega em muita gente. Só que a Deriva é um podcast que é do Flow. Tipo, ele é contratado do Flow pra apresentar o programa dele. Ele grava no estúdio do Flow e tudo. Então ele não pode falar um monte de coisa, ele não pode falar. Não pode fazer piada que você sabe o que ele faria. Não pode ele jogar. Tem que se segurar, tá ligado? Não pode jogar bebê na piscina. Exatamente. Essa entrevista com o Mário Schwartzman, eles ficam brigando por isso. Você chegou a ver essa entrevista? Você, tipo, viu, cara, eu vi só corte, porque o pessoal tá falando que era a entrevista lá, a maior entrevista do Petri, a mais engraçada, a mais não sei o que. Eu falei, eu fui, cliquei nos cortes lá, vi o Mário xingando ele, falando as maluquices dele, só isso, não cheguei a ver o episódio completo. Nessa entrevista, eles estavam começando, tipo, antes de gravar, eles estavam conversando entre eles, e aí o Mário ouviu o Petri, tipo, já tinham visto o podcast dele no Saco Cheio. E aí, no Saco Cheio, o Petri fala que vacina é mentira, que vacina é coisa da imprensa pra forçar as pessoas a tomar o negócio e que ele não vai tomar vacina de jeito nenhum. E aí, antes de gravar, eles estavam conversando e o Petri, fora do personagem dele de apresentador, falando: pô, não tome vacina, não sou maluco, tome essa porra. Quando começou, o Mário mandou a seguinte pergunta, tipo: ah, aqui é o Petri, esse é o Aderiva, tô com o Mário Schwartz, meu amigo, vamos falar aqui. Aí o Mário falou: Petri, você se vacinou? E aí ele dá uma travada, tipo, ele fala assim: claro, tomei duas doses. Só que claramente ele tá mentindo, tá ligado? Tomei duas doses. Tipo, ele pensou: pô, se eu falar que não, já era. O Flow me demite. E o Mario fica muito puto e começa: tá vendo? Gente como você é o culpado pelo que acontece no Brasil. Você tá mentindo pro seu público. Você tá mentindo aqui pras pessoas. E começa a ficar muito puto. E, tipo, ele tem razão em ficar puto porque o Petri tá mentindo. Só que ele fica puto demais, sem motivo, tá ligado? E começa a falar: gente como você é que leva a mulher pra casa de swing. É o Petri: calma, cara. Eu tô falando esse tipo de coisa. Gente, como você que faz isso? Gente, como você acaba com esse Brasil? E o Petri começa, tipo, a pegar pilha. Claramente ele tenta fazer entrevista. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Ele começa a pegar pilha e, tipo, deixar o Mário bravo pra render o blog. Ele começa a falar, tipo: ah, sabe que eu te trouxe aqui hoje, né? Por que você me trouxe aqui hoje? Porque eu sirvo o diabo. Porque eu quero que você fale pras pessoas coisas que vão tirar elas do céu. É, Mario, jamais eu vou falar isso, porque Deus está do meu lado. Vira uma loucura, cara. Esquizofrenia, show completo. Uma atuação muito boa do Petri. Mas, é isso, tipo, se ele realmente pudesse não estar no personagem de Arthur Petri, contratado do Flow Podcast, e só falar, tipo, cara, isso que você falou é verdade, isso faz todo sentido. Teria sido uma entrevista 10 vezes melhor. Só que ele não podia. O Mario falava um negócio foda, e ele tinha que segurar e falar: não, cara, não sei, hein. Isso aí é meio complicado. E aí não rende por conta disso, não aderiu especialmente. Ah, cara, ainda mais coisa que você sabe que é um programa que é limitado desse jeito, sabe? Que o cara não pode falar tudo que ele gostaria, já me desanima de ouvir, sabe? Então... Teve um momento no passado, cara, que tipo, tem um podcast tipo, chamado... Tipo, fica muito artificial, sabe? Ainda mais se você já conhece o Petri de muito tempo, você sabe que tem coisa ali que... Vamos supor, tem uma frase do Mário que você pensa assim: nossa, o Arthur Petri, ele literalmente falaria isso. Mas no podcast ele vai falar outra coisa, porque ele é contratado, não pode falar tudo, e claro, fica uma dinâmica chata, não animo, não me atrai. Tem um podcast chamado Planeta Novo, que eles levaram Pedrinho Matador, que é só tipo o cara que mais matou gente na história do Brasil oficialmente, e agora ele se aposentou, saiu da cadeia com 70 anos de idade, virou pastor, e foi lá pra falar sobre como ele tava renascido em Cristo, e as 90 pessoas que ele matou não diziam nada sobre ele. E aí o Petri... falou sobre as entrevistas, tipo, no meio de um programa. Falou: ah, você viu que o Pedro Matador deu entrevista lá? Aí ele falou, tipo, é, olha o que os caras fazem por audiência. Tipo, falou uma piada. E aí, só que esse podcast Planeta Novo, ele é um podcast apresentado pelo Young Masca, que é um trapper. E o Young Masca fez um puta post falando: olha aqui um branco falando que os negros estão fazendo tudo por audiência, ele não aceita que estamos tomando espaço e tal. E o Pedro teve que ir lá, tipo, em nome do Flow, pedir desculpa, porque ele não queria ofendê-lo e porque o público... Trapper é muito bem-vindo no Flow, tá ligado? Pô, você foi meio triste, falar: ah, cara, vai. Nossa. Não é o cara. Por isso que eu não. Ah, cara. É por isso que eu não consumo essas porras. Eu prefiro ficar no meu nicho ali de dos maluquinhos que eu gosto de ouvir. Não tem essas porra, não tem censura e tal. Pra encerrar, Libron Games, o que você está jogando nessa semana? Tá jogando Conexiles? Famoso. Conan Exiles Roleplay. Cara, roleplay é uma das coisas mais engraçadas do planeta, cara. Eu perco muito jogando isso. Qual é o seu personagem do roleplay? É porque assim, o mapa do Conan, ele é dividido em várias áreas. Então tem a área do deserto, que é basicamente onde ficam os canibais. Tem a área da Lemúria, que é tipo uma área de floresta, que é onde ficam os elfos. Tem a área da Cimmeria, que é de onde o Conan vem. E tem uma área do lado ali da Cimmeria, que é tipo a região do norte ali, que é dos Nordheimitas. O meu roleplay basicamente é de um Nordheimita que é um caçador. Ele fala meio estranho, né? Porque ele é um Nordheimita, então. Eu aproveito que eu sei falar muita coisa em islandês e jogo um islandês no meio pra ficar. pra simular, tá ligado? Fica divertido. Mas tem uns roleplay que é Diga engraçado, uma cara. frase aí que você diria como Cara, mas é seu coisa. personagem. Cara, eu não fico falando em islandês o tempo inteiro, porque senão você não consegue conversar com ninguém. Mas, tipo assim, tem várias. Sabe quando o cara tá aprendendo uma língua nova e tem palavra que ele não sabe na língua nova e ele usa na língua original? Então, tipo assim, quando eu vou falar. Quando eu compro alguma coisa de alguém e o cara me entrega o produto, eu não falo obrigado, eu falo tio sentak, por exemplo, que é muito obrigado. Ou seja, quando eu vou me despedir de alguém e a gente tá indo embora um do outro, eu falo irriden so, entendeu? Então. Quando a gente vai enfrentar algum bicho, sei lá, vai enfrentar. Deixa eu ver. Um lobo eu chamo de Ulfur e tal. Um tigre eu chamo de Tigrisdyr. O que mais tem? Tem. Se tem alguém que é craque em inventar palavra, é você, cara. Então você tá totalmente bem. Exatamente. Sei lá, tem muito crocodilo no jogo, então sempre que eu vou. E outra coisa, a minha profissão de caçador é. O pessoal me chama pra matar alguns bichos, entendeu? Porque tem bicho que, por exemplo, mini boss e boss. Que você só pode matar com a presença de um caçador. Então, por exemplo, os crocodilos eu chamo de crocodúshur. Enfim, cara, eu fico inventando palavra em islandês no meio só pra larpar de nórdico no meu roleplay, que é divertido, cara, é engraçado. Mas tem muito roleplay que já é mais humorístico, sabe? Tem um cara lá que ele chama. É. Kuel. Eu não sei, tipo, é Kuel. O apelido dele, obviamente, é Ku. E ele é taverneiro. Aí eles ficam falando, ó, vai lá na taverna do seu cu, que você vai achar tal coisa e tal. Tem também O uma roleplay véia. você ganha level e aumenta, tipo, ou a ideia é você Sim, ganha só level e aumenta. viver com a turma? Só que você não fala level, né? Você fala conhecimento. Ah, eu tenho esse tanto de conhecimento e tal. Nesse servidor que eu tô jogando, que é o Eteus RP, o pessoal fala degrau de. Degrau de conhecimento. Você fala, ah, eu tô no degrau 21 de conhecimento, ou seja, level 21. Quando você morre, você não fala que você morreu, você fala que você desmaiou, entendeu? Enfim, cara, RP é cheio de coisa engraçada. O que eu ia falar é que tem dois taverneiros, que um é o seu cu, e o outro é a Dona Astra. Só que a Dona Astra é literalmente um rapaz que fica fazendo vozinha de véia, cara. É a coisa mais engraçada que tem. Ele literalmente fala igual uma véia. Isso é muito bom. Tipo, o roleplay dele é perfeito de véia. Ele fala, você conversa com ele e você consegue imaginar a sua avó ali, sabe? Mas tem uma questão que sempre causa problema em qualquer ambiente virtual, acho, que é betagem. Se tiver tipo duas garotas no server, vai estragar todo o roleplay. Como isso funciona? Como vocês controlam isso? Bom, pior que tem algumas lá. Porque não dá problema não, Mas, todo mundo fica só cara, betando o pior tempo que todo. eu não vi o pessoal betando. Tipo, essa que eu te falei lá, que é minha amiga, ela. Ela é alquimista, e o pessoal que vai lá com ela, vai lá e fala, tipo, eu preciso de, sei lá, preciso de vidro, preciso de poção. O cara vai, compra poção, entrega o dinheiro, vai embora, não fica conversando com ela, entendeu? Não tem muito disso, não. Pode ser legal, cara. Deve ser difícil jogar no longo prazo, porque você tem que meio que viver uma outra vida, tá? Você tem que dedicar algumas horas ali. Cara, pior Mas que deve ser não. legal. Não precisa. Não tem disso. Você joga literalmente a hora que você quiser. Se você quiser jogar 30 minutos por dia, você joga. Não, mas se você precisa ter essa questão social, você tem que ficar conhecido, tem que falar com seus friends, fazer viagem, fazer doideira. Ah, se eu sou um caçador, eu preciso. Se eu for fazer uma caçada com alguém, aí eu vou precisar de um tempo, né? Porque o cara vai me contratar, vai me pagar pra fazer a caçada, eu não posso sair no meio. Eu só posso sair depois que eu terminar, entendeu? Cara, mas é muito bom, cara, é muito divertido. Igual essa Dona Astra, ela é minha cliente principal, basicamente. Toda vez que eu vou na taverna dela, que ela tá lá, ela me pede recurso de animal. Eu tenho que ir lá ficar caçando animal, tirar a carne. Ela é taverneira, ela vende comida, né? Aí sempre ela pede quantidade, tipo assim, ah, me dá 3 mil carnes de fera, que é carne de hiena, carne de lobo, crocodilo e tal. Aí eu saio rodando o mapa inteiro com meu cavalo, caçando lobo, caçando hiena, caçando crocodilo pra. Matar e pegar carne. Cara, é muito bom jogar RP, muito bom. É divertido pra caralho. Existe um final, um late game que reseta o mundo ou não? Você vai jogando infinito? Sim, existe. Só que demora muito. Porque, tipo assim, cara, como é que funciona um servidor de RP, basicamente? São por capítulos. Então, assim, tem o capítulo inicial do universo, que é onde o mundo foi criado e os seres humanos passaram a existir e tal. Nesse servidor que eu tô jogando, que eu vou passar as informações pro pessoal depois, porque é um servidor novo de amigos meus. E eu não sou administrador lá ainda, porque eu não quero, mas talvez futuramente eu vire administrador pra fazer mais questão de quest, que eu gosto muito de scriptar quest no Conan, eu acho muito foda. Enfim, o servidor tá no prólogo, ou seja, não começou uma season oficial, digamos assim. Tá tudo em fase de teste. Porque a gente tá testando mod, o próprio servidor tem um mod próprio do servidor, entendeu? Que o pessoal tem scripter no nosso servidor, tem modder e tal, o pessoal que mexe com edição de jogo e tal. Ou seja, tá um servidor muito bem feito, então a gente tá testando tudo, tá fazendo teste de mod, tá fazendo teste das regras e tal, pra ver como é que o pessoal tá lidando com as regras do servidor e tal. A gente tá no prólogo, então, ou seja, não tem nada muito sério ainda, a gente tá só fazendo o RP ali pra se conhecer mesmo, entendeu? E quando acabar o prólogo, vai começar o capítulo 1, que é basicamente o tempo um pouco depois do prólogo, que é onde vai começar mais sério, já vai estar tudo mais esquematizado, scriptado e tal. Vai ser a parte séria do servidor. Aí o capítulo 1, o Conan, com os mods que tem lá, você consegue vários levels, cara, sei lá, até cento e tanto. O capítulo 1, se eu não me engano, ele vai só até o 40, aí depois começa o capítulo 2 com alguns eventos lá e tal, aí você vai até o 60, vai até o 80, entendeu? Vai por capítulo. Quando chegar no final do servidor, que já tá, sei lá, acabando o mundo, aí sim reseta e começa tudo de novo, entendeu? Aí quanto pode ser com dura outra história, até entendeu? O final? Oi? Quanto dura normalmente a run inteira até o final? Ah, cara, vai questão de alguns meses aí. Você tem ideia, o prólogo, ele começou... Tem umas 2 semanas, vai fazer 2 semanas que começou o prólogo. E ele só vai terminar dia 27 de fevereiro, cara. Então, assim, 2 meses só de prólogo. É muito bom. Quando então, tipo assim, tá dura na... um servidor, uma... É porque, assim, não é que o servidor tem uma história específica. O momento que a gente tá no servidor vai ter uma história específica. Pode ser que quando acabar essa história atual que a gente vai começar, quando acabar o final dela, sei lá, no 8º capítulo, digamos assim, vai... Pode começar uma história totalmente nova, com outras dinâmicas, outras raças, entendeu? Bem diferente do que era antes, entendeu? Conan, ele tá no Game Pass. A turma Sim. pra jogar é só baixar e jogar direto? Ou tem que fazer alguma coisa? Cara, eu não sei se o Conan do Game Pass, ele tem crossplay com o Conan da Steam. Eu realmente não sei como é que funciona. Eu acho que funciona porque o Conan da Steam, ele vem com o próprio launcher da Funcom, que é a empresa do Conan Exiles. Então, se o do Game Pass também for pelo launcher da Funcom, sim, dá pra jogar junto pelo Game Pass, eu jogo pela Steam. E pra você jogar, o RP, ele é um negócio muito bem organizado, não é qualquer servidor que você... Se você abrir a lista de servidores do Conan, tem lá 10 mil servidores pra você jogar. Servidor oficial, servidor não oficial, blá blá blá. Servidor com senha, servidor sem senha. Sem regra, com regra, foda-se. Tem servidor de todo tipo. Mas o RP, ele tem uma dinâmica muito específica, que é de roleplay. Você não pode sair do seu personagem, entendeu? Se você começar a sair do seu personagem, você toma banimento. Então você nunca mais volta pro servidor. Então é uma coisa muito específica, entendeu? E tem várias regras pra você jogar no servidor de RP. Você tem que ler todas as regras do servidor. Ler as classes, o que cada classe faz. Ler as profissões, o que cada profissão faz ou não pode fazer, entendeu? Aí você manda um formulário com o ID da sua Steam respondendo as perguntas lá, e eles colocam o seu nome lá, o ID da sua Steam, na whitelist do servidor. Que daí sim você consegue entrar, porque o servidor ele é protegido com senha e com uma whitelist. Ou seja, mesmo que você tenha a senha do servidor e o IP, você não consegue entrar se você não for aprovado previamente pelos administradores. Então assim, é uma coisa muito bem organizada, sabe? E pra jogar nesse servidor que eu tô jogando, você tem que entrar no Discord deles... Ler as regras, obviamente, como eu falei, ver se você decide se você quer ser arqueiro, guerreiro, mago, decide se você quer ser forjador de armadura, forjador de arma, caçador, que é o que eu sou, alquimista, taverneiro, caralho a quatro, você escolhe a sua profissão. Aí a partir disso, você vai montar o seu roleplay, né? Você não pode mudar no meio. Se você for falar que vai fazer um roleplay de caçador do norte, você é um caçador do norte até o final, entendeu? Caso você queira mudar no meio do jogo, você vai ter que matar seu personagem, perder todo o progresso que você fez ali e começar literalmente do zero. Aí você tá meio fudido, então ninguém faz isso. Aí você entra no servidor Discord, lê tudo que você tem que ler e manda o seu formulário. Eles vão ler seu formulário. E se suas respostas forem boas o suficiente, eles vão te dar uma. Tipo um selo de aprovado e fazer uma entrevista com você, pra, né, conversar por voz, os É administradores, tipo entrevista de pra. emprego, então, pra você entrar no negócio, cara. Ah, não é tão grande como uma entrevista de emprego, mas é quase, é parecido. Pô, claro que é. Você lê o negócio todo, preenche o formulário, Sim, cria esse cara, personagem. tem que ser desse jeito, sabe? Tem que ser desse jeito, porque se entra um cara pra avacalhar, estraga o RP de todo mundo, cara. E, tipo, é chato isso. Então, todo mundo que tá ali tem que ser um cara muito que sabe o que ele tá jogando, entendeu? Não é um cara que chegou ali do nada e tá lá aloprando, zoando pra caralho. Porque não é um servidor de zoar pra caralho. Você zoa pra caralho dentro do seu RP e tal, tipo, eu já morri de rir com os caras lá fazendo idiotice. Mas é tudo dentro do RP, não tem ninguém quebrando o RP, quebrando a dinâmica ali dentro, entendeu? E, cara, é muito bom. Sabe o que eu acho que seria um problema muito grande se eu fosse jogar isso? Qual? É que Conan tem uma lore muito boa. Tipo, a lore do. Criada pelo Howard e depois dos quadrinhos. Então, tipo, tem a divisão de raças muito clara, tem vários personagens, tipo, a Red Sonja, o Rei Cole, tudo isso é bem definido. E provavelmente no RP a turma não segue isso, né? Tipo, não tem. Não, não. O RP é a história que o servidor cria. A história do Então, nosso assim. servidor. É tipo assim, o RP de Conan provavelmente deve ter RP de Conan que segue a história dos quadrinhos. Com certeza tem algum servidor desse. Mas, por exemplo, o servidor que eu jogo, a história, ela converge um pouco com a história do Conan, só para fazer sentido o mapa, os bichos do mapa e tal. Mas é uma história que, assim, que não tá seguindo o Canon, sabe? Não tá seguindo a história do Conan em si. O servidor tem uma história própria. Tanto que o mapa é modificado e tal pra, né, atender coisas do servidor. Tem vários mods que adicionam coisas que não existem no mundo do Conan e tal. Então, assim, vai ter servidor que segue e vai ter servidor que não segue. Entendeu? Isso depende do tipo de servidor que você vai jogar. Daqui alguns meses eu pretendo jogar pelo menos um mês de Conan RP só pra ver como é. Se você falar tanto, deve ser legal. Cara, faz o teste, joga. Se você achar que tá uma bosta, você para. Como é que precisa de tempo? Precisa de pelo menos jogar todo dia. Agora não daria pra fazer isso. Mas o que eu tô te falando, cara, não precisa jogar todo dia. Claro que precisa. Se você tá num negócio que depende de você pro ecossistema funcionar, se você não joga, você Não, isola mas tipo todo assim, mundo. igual eu te falei, não é só você que exige na sua profissão ou na sua classe, entendeu? Então assim, se Ah, achei você é que um você alquim. era o caçador do servidor inteiro. Não, eu sou um dos caçadores. Mas assim, se você joga mais tempo, obviamente você vai ser mais bem quisto, né? Então assim, eu tenho. Normalmente quando o pessoal precisa de caçador, eles vão onde? Eles vão no meu vendedor, que é um NPC que você ganha lá pra fazer de vendedor. Ou eles me procuram pessoalmente quando eu vou na taverna, igual eu te falei, o cara que faz roleplay de véia. Ele só compra coisa comigo. Quando ele precisa de carne, ele fala comigo. Quando ele precisa de qualquer coisa relacionada à caça, ele fala comigo, entendeu? Vocês podem se falar fora do negócio ou não é? Tem regra contra isso? Sobre o servidor, não. Sobre coisas. Por exemplo, você não pode chegar no Discord do cara e falar: ô, entra lá no jogo, você me dá uma. Cara, isso aí ficou estranho. Entra lá no. Você me dá uma Não, porque eu comida. pensei. É porque eu pensei que, tipo assim, é porque é isso que eu faço, eu dou comida pros outros, entendeu? Eu dou comida, dou couro, dou material pra fazer coisa de carpintaria, sou eu que mexo também, então. Relacionado à madeira, eu trabalho com madeira. Eu pensei, tipo assim, ah, vou lá dar carne de fera pro cara, só que eu falei comida, vou lá dar comida. Mas enfim, Mas é uma regra que não dá, né, cara? O cara vai se quebrar com certeza. cara, pior que o pessoal sério não quebra. É muito difícil ver É, isso. duvido. Cara, sabe por quê? Se Uma eu jogasse, ele ia coisa. falar e falar, ô, entra Teve lá rapidão, tô precisando de um um cara, cara. negócio. Teve um cara que. Ele. Que tem um servidor do Discord, igual eu falei. E tem um cara lá que ele é um orc, que ele é armadureiro. E eu sempre tô passando perto da casa dele. Essa semana teve um dia lá que eu tava jogando. Eu passei perto da casa dele umas 5 vezes. E toda Isso vez que na eu vida real ou passava. agora? Ah, No como jogo. assim? Não, no jogo, pô. Eu passei em frente à Ah, casa tá. dele. Na casa dele, chega na casa, ele mora no seu Não, na bairro. casa dele, no jogo. Eu passei em frente à casa dele. E toda vez que eu passava, ele falava: ô, você viu a dona lá da taverna? Ô, você viu a dona da taverna? Preciso falar com ela. Sendo que ele podia simplesmente chegar no Discord e falar: ô, eu entrei que eu tô precisando de tal coisa, entendeu? Tipo assim, ele procurava alguém dentro do jogo que sabia onde é que tava a véia, entendeu? Ele não ia no Discord procurar a véia. Pô, eu ia roubar muito se eu jogasse daí, cara. Meu amigo. Então, vagabundo, né, Fica cara? só no zap da turma. Ô, bora lá, cara. Entrei. Tô com pressa. Tipo assim, cara, eu também dou uma leve roubada, mas não algo que estraga o jogo. É porque eu jogo com meu amigo lá, o Igor. Aí. Acho que você não conhece, não sei nem porque eu tô falando. E, tipo, a gente joga jogo junto há muitos anos. Então a gente joga no Discord. Então quando eu tô lá jogando com ele, a gente não fica falando dentro do jogo, no voice do jogo. A gente tá conversando no Discord ou com ele, entendeu? Mas, claro, que a gente interage no RP do jogo com as outras pessoas, entendeu? Quando aparece alguém conversando com a gente conversa dentro do jogo. Pelo voice do jogo, entendeu? Agora eu e ele, foda-se, a gente vai conversando pelo Discord e vai jogando. Mandei Faz o. o teste, cara. Na. Joga pra você ver como é que é. Mandei nos comentários os detalhes aí do servidor, se a turma quiser jogar. Deixa Eu fixado. vou deixar na descrição. Não, não vou mandar os detalhes do servidor. Se você quiser jogar Conan RP, eu vou deixar o nome do meu Telegram aí e você me chama no Telegram falando que você quer jogar Conan. Que daí eu te passo o servidor do Discord e tal. Pra você entrar, pra você mandar seu formulário e poder começar a jogar. Mas, cara, Vai encher faz o gente, mano, teste. cara. Se prepara já. Faz o teste, cara. É muito bom. Você vai gostar. Sabe o que eu joguei essa Você. semana que é tão bom quanto? O quê? Shadow of War, joguinho do Senhor dos Anéis. Não, pior que é muito bom. Só que esse eu nunca completei. Eu zerei o Shadow of Mordor, mas o Shadow of War tava muito grande, cara. Não acabava nunca o que ter. Acabei enjoando. Eu terminei a história dele. A história dele foi muito boa, foi divertida, só curtição. Falei, nunca jogo legal, jogo maneiro. Esse é o jogo dos seus anéis que eu sempre esperei. E aí chegou a parte que eu mais temia, que eu vejo há anos a turma falar na internet que é insuportável, que é o grind para pegar os troféus online. E eu terminei hoje, inclusive peguei todos os troféus do jogo e da DLC. Cara, eu não recomendo para ninguém fazer todos os troféus dele. O jogo é bom, o jogo vale muito a pena. Mas troféu é tipo, é uma mistura de coisas que exigem muita sorte e que te fazem passar muita raiva. Tipo, tem um troféu específico que você precisa conquistar vários fortes em um tempo recorde, que é 40 minutos. E para você conseguir, você tem que dar sorte dos personagens que você consegue. Quando você conquista os fortes anteriores, que você vai dominando eles, terem uma combinação específica de golpes que vão te deixar no último forte fazer ele mais rápido. Então você fica rejogando várias vezes. Se você não conseguir, você perde 40 minutos. E você fica, tipo, tentando. Eu fiquei, tipo, 4 dias jogando direto todo o tempo livre que eu tinha pra conseguir. E, pô, a parte online dele é impossível jogar. Tipo, você. Basicamente, você tem o seu forte. E aí, pra manter o seu forte bem, você tem que ficar defendendo ele. Então, quando outras pessoas atacam, você tem que defender seu forte. E aí, você consegue orcs pra manter nele. Só que se o orc morrer, você tem que trocar por outro. E enquanto isso, você tem que dominar fortes de outras pessoas. Então, o gameplay é basicamente você sai pra dominar outro forte, consegue, perde o seu. Aí procura um orc, coloca no lugar que você perdeu, sai pra dominar outro, consegue, perde o seu. E você não consegue manter positivo o ganho de levels. Então, basicamente, o jogo base você termina em 30 horas. E os troféus online para conseguir platinar o jogo podem levar, na melhor das hipóteses, 50 horas. E na pior, 800, 900 horas. Se der azar, então. Consegui em pouco tempo, felizmente. Tá platinado, mas não pretendo jogar nunca mais, cara, porque eu passei muita raiva no online dele. Fora isso, você não é um Você maluco falou, pra né, você fazer que, troféu. sei lá, invadiu um forge online com seus orcs level 40, 50 e os orcs do cara todos level 800. Caralho, não tem nem Maioria como, leva o cara. máximo, que é level 80. E aí você não tem o que Não tem nem fazer, tipo, você como, velho. aparece e morre na hora. Acabou. Mas o jogo base é bom, cara. O jogo base é. Putz, o Senhor dos Anéis é uma lore maravilhosa. Inclusive, nesse ano, tem uma coisa importante. Que. Final do ano, você vai vir pra São Paulo, vai ser meu casamento. Teremos um mini encontro aqui, um grande momento. Só que eu pensei, cara, qual é a única coisa tão boa quanto, tão importante quanto na vida de um homem quanto casar? E cheguei à conclusão que é assistir o Senhor dos Anéis. É a única coisa que se equipara. Você Então. não, para, você não vai me convencer a assistir essa merda, você não vai, Vai sim, cara. não vai me Antes de você convencer. vir pra São Paulo, tipo um mês antes, pra não dar burnout, a gente vem em call Senhor dos Anéis Meu 1. Deus do céu. Você não vai dormir, vou ficar, se Cara, dormir, eu não fico batendo ironicamente vai panela me no quarto obrigar igual. a vir call mostrando Se pinto você pra não mim na ver, câmera, eu pra ver se cancelo seu você convite pra ser padrinho. Tô fazendo chantagem. só entra aqui souber a lore completa do Senhor dos Anéis. Quando você vê Seus Anéis, você vai ficar. Seus Anéis é tão bom que o Viriato, que é um cara que tudo que você fala, ele fala, ah, achei mais ou menos. Quando o Rash falou que não tinha visto, o Viriato falou, cara, você tá louco, Seus Anéis é a melhor coisa do universo. O Viriato ficou puto com ele. Como você nunca viu, cara? Como você pagou e não viu Seus Anéis? Cara, ficou de tão bom que é. Até o cara que é mais difícil de alegrar gostou dos Seus Anéis. Cara, sabe qual que é o real mesmo? Que eu tenho muito preconceito com qualquer coisa que tem influência pagã. Tipo assim, mídia mainstream, digamos assim, sabe? Tipo assim, você tem filme que tem, sei lá, referência a paganismo, você tem série que tem referência a paganismo, você tem jogo que tem referência a paganismo, eu não vejo. E Senhor dos Anéis é puramente referência a paganismo, então eu tenho muito preconceito em Senhor dos Anéis. Agora virar e quando você ver, você vai ficar só maluco da sua cabeça e vai jogar Shadow of War na hora e falar, cara, devia ter visto antes. Vamos fazer o seguinte, vamos. Será que dá pra gente ver pessoalmente então? Que daí a gente vê abraçado pelo menos. A gente vai ver o terceiro, pelo menos, cada filme tem 3 horas e meia. Meu amigo. Então pera, a gente vai ver. A Você gente vê vai os ver. três. A gente vai ver dois em call e um pessoalmente, é isso? Entendi. Isso, o último mais brabo tem a melhor cena, que é a cena Não. de batalha final, a gente vê pessoalmente. Tá, mas você manda a sua. Ainda tem então esposa sentar em outro sofá então, que a gente vai ver junto. Pode deixar. Pessoal, você espera lá Não, no mandei ela dormir quarto, o na que casa que dela, é? cara. É, Não, manda pô, dormir na casa dela. Assim, agora a hoje não casa tem aqui como, hoje é bicho. dos homens. Jogo dia do Raj ficar maluco da cabeça dele, vendo Senhor dos Anéis, falando como eu não vi antes. Passar por essa saga aí, vamos ver. E é isso, games. Terminamos os games da semana. Games de RP e games de grind online. Tem mais uma coisa sobre games pra falar? Tem uma recomendação? Tem uma coisa que você queira jogar? Tá animado? Zero coisa. Cara, eu tô esperando alguns jogos. Tô esperando Elden Ring, Bleak Faith. Tem um Meu Deus, não outro. sai nunca, cara. Tem 2 anos que tá esperando. Vai sair mês que vem. Diz, né? Final Aí, do mês que realmente. vem. Tá marcado. Por enquanto não desmarcaram. Talvez eles desmarquem pra março, pra abril, junho, vai saber. E tem um outro que eu acabei de esquecer o nome, que também era um Souls-like. Eu esqueci o nome. Teria que ver na minha wishlist. Ah, tá aqui já, ó. Calma um segundo. Chama. Timesia. Thymesia. Timesia. É um Souls-like que parece que é na era vitoriana. Lembra um pouco Bloodborne, sei lá. Se é tipo um Reaper, tá ligado? Você usa uma foice cabulosa. Também tô esperando esse jogo. Basicamente, Bleak Faith, Thymesia e Elden Ring. Os que eu tô esperando. Os rumores de Bloodborne serão pra PC cada vez maiores, Ah hein? não, Agora esse eu já que a Sony desisti. tá lançando. Não, esse eu já desisti, duvido de você. A Sony lançou God of Esse War, aí cara. foi. Bloodborne não é tão Sabe difícil. aquele livro lá? Como é que é? A Mentira do Século, como é que é? Como é que é o nome do livro? É isso, Mentira do Século. A Mentira do Século, não é só isso? A Mentira do Século agora é Bloodborne pra PC. Você jogou Bloodborne e não gostou, então você não vai fazer muita diferença. Cara, não é que eu não gostei. Eu gostei do jogo, só que é simplesmente intancável jogar em console a 30 FPS. Não dá. O que tem? Não consigo. Ah, então é isso. Games, acabamos aqui. Isso aqui passou de 2 horas, acho que ia ficar mais curto. Amanhã eu edito, sai sexta pra turma. Tem uma despedida, uma frase bonita, um bom início de ano, galera. Ou não, só tchau. Deixa eu pensar. O Natal é uma época para nos reinventarmos e sermos pessoas melhores. Sabe o que é essa frase? Não tinha essa frase. Caralho, você não sabe o que é essa frase? Não. Você é literalmente um Ah, do vagabundo, cara. tapetinho? Não, é do Luiz da Padaria, porra. Que mandou o áudio lá no Ah, especial tá. de Achei que era Natal. do áudio do tapetinho que mandou no Natal do ano passado. Não, é do Luiz da Padaria. Eu vou mandar uma frase aqui agora. Calma aí. Porra, eu pesquisei. Caralho, eu pesquisei frases de Natal. Apareceu uma frase do Coringa, que é: as memórias são traiçoeiras. No momento você está perdido num carnaval de prazeres com o aroma da infância, os neons da puberdade. No outro, eles te levam a lugares onde a escuridão e o frio trazem à tona coisas que você queria esquecer. Eu Caralho. pesquisei, já que pegou uma frase do Coringa, eu pesquisei frases da Arlequina. Não importa o quão insano você é, existe sempre alguém para completar a sua insanidade. Dropado. Nu, olha isso aqui, olha isso aqui. Vou terminar com essa aqui, ó. Depois disso aqui você simplesmente encerra o Não, programa. peraí. Então eu vou pegar uma aqui. Pô, também. Só vai ser da Arlequina? Vai, da Arlequina. Então calma, vou mandar uma frase do. Vou pesquisar a frase Duas Caras, porque Duas Caras é um vilão do Batman. Duas, Mas cara. provavelmente vai aparecer tipo um diretinho de mulher, tá ligado? Então. Bom, mas Pronto, pode eu vou falar mandar uma frase primeiro. Duas Caras primeiro que apareceu Manda aqui. primeiro que eu. Quando eu acabar a minha, você já termina o episódio, acabou. Frase Duas Caras. Tenho personalidade forte, quatro tatuagens e 1.000 defeitos, mas não tenho duas caras, e isso continuará sendo suficiente para mim. Agora a minha, se liga nessa aqui. Apenas confie em alguém que consiga ver essas três coisas em você.